Não se engane, você não está mais um podcast qualquer, você está mais um Lesbi Show! E reunimos mais uma vez o Trio Maravilha para gravar um podcast. É isso aí. Hoje falaremos sobre muitos temas interessantes. Eu, Carlos e Arthur falaremos sobre filmes no Periscope. Isso mesmo, filmes! Filmes no Periscope. Falaremos sobre árvores transexuais, sobre a dádiva do nascimento na China, né? Também comentaremos sobre videogames, falaremos sobre Joystick Awards, falaremos sobre mais polêmicas com o Japão, dessa vez envolvendo pedofilia, porque eles não se contêm. É só verdade, né? Ah, Japão, pô, vocês não ajudam a gente. Ah, vocês fazem merda demais. É triste, vocês me deram vagabond e fazem essas bosta. Tristeza. A tristeza da vida. Mas, antes disso, faremos o Quem Nunca, não é mesmo, Arthur? Cara, vamos pra um Quem Nunca, que muita pessoa no Brasil deve já ter se fudido. Quem nunca foi mandado pra puta que pariu ou pra quase a morte iminente por causa da merda de um GPS? Nunca, eu sou muito bom com localização. É, você é um... Claro, mano, você tem a tropa dos anões, velho. Você segue e não pode. A gente tá acostumado a seguir pelas minas, né? De carvão, de é. Não, mano, eu vou por cima da terra, não por baixo. Caralho. O Lucas não, na verdade, tipo, eu me fudi porque eu não fui por baixo da terra. Eu moro numa ilha, né? Florianópolis, Santa Catarina. E o centro da cidade, pra ir pra onde eu queria ir, que era o sul da ilha, tem um túnel que é uma maravilha. Você corta, tipo assim, um morro de uma montanha, literalmente. Eu tava lá no centro, né? Só que o centro do Florianópolis é muito mal feito. É cheio de mão única, assim, que dá um monte de voltas necessárias. Tava num local que não sabia exatamente como ir pra saída do túnel, que é a entrada do túnel, que é só uma. Se eu perco ela, tem que dar uma volta enorme. Não, botei o GPS, né? De boa, e fui confiante nele, né? Ele mandou ver a esquerda, a direita, esquerda. Nossa, ele deve estar pegando um caminho bizarro, mas o GPS às vezes faz isso e chega, né? De repente, virei uma direita e comecei a subir um morro, mano, íngreme, que nem o inferno, que era pista única, eu não conseguia fazer contorno. Eu falei, fudeu, essa porra que eu desço é que eu atravesso o morro, em vez de usar o túnel. Nossa, eu falei, caralho, não, eu comecei a ver uns mano, né, os caras assim, velho. Falei, mano, cadê minha camisa de corintiano quando eu preciso dela, velho? Fudeu, perco meu carro aqui, vou perder as pregas, perder tudo. Sorte que eu achei uma maldita casa sem muro, e eu consegui fazer o retorno no carro. Não. Embora da porcaria daquela subidona. É isso que eu falo pra todo mundo que usa muito GPS. Você usa essa porra uma hora. Você não sabe se guiar na cidade. Você tem que aprender a se guiar na cidade, a escutar, as paredes falam com você. Só que aí o problema é quando você vai pra uma cidade estrangeira que você nunca foi. Tipo eu em Orlando e Miami, tá ligado? Se eu nunca teve na cidade, você tá dirigindo. Então, tipo assim. Na hora que a gente foi, tipo, pô, primeira vez que a gente ia pegar a estrada na cidade, beleza. Aí saindo do aeroporto, pegamos o GPS, só que, tipo assim, tinha Orlando Downtown e, tipo assim, e Orlando, estado, tá ligado? Cidade, como um todo. A gente falou, ah, porra, não deve ser só o centro, porque a gente pensou, vai ter só um mapa do centro, vai ser o mapa de toda a região de Orlando, né? Botamos isso. Botamos o data do... O endereço do hotel e o maneiro, fomos. Aí estão pegando a estrada, meu pai tá indo com o carro e eu lá guiando ele pelo GPS, tranquilão. Aí, pô, faz a esquerda aqui, entra a direita ali, tal. A gente chegou numa fazenda. Do nada. A gente olhou. O cara no campo, tá ligado? Ele entra no rio. Pá, Kaique. Eu acho que cheguei. Era bem isso, tipo. O maior campão aberto, cheio de vaca, o maior fazendão. Eu virei pra minha mãe, pô, mãe, tu botou a gente no, sei lá, um hotel fazenda? Cara, não tem isso em Orlando. O campo de trigo, tá ligado? Aquele celeirinho vermelho, eles lá no meio, Clark Kent. O que tá acontecendo, mano? Cara. Pior, depois a gente foi perceber, tipo, a gente pegou metade do caminho, a gente tava entre Orlando e Tampa. Caralho. Pra te ter uma noção, velho. Aí foi muito engraçado, a gente fez o caminho totalmente inverso. Aí depois, tipo, a gente trocamos lá pra Orlando Downtown, tá ligado? Aí ele mudou pro caminho certinho, que aí só ficava dentro do mapa ali da região metropolitana de Orlando mesmo. Mas, caralho, foi uma coisa muito bizarra, velho. Porque toda vez que a gente editava o GPS, ele mandava pra um lugar cada vez mais bizarro, tá ligado? Tipo, era uma fazenda, era um parque sem nada. Nossa, o cara de aventura, velho. Se usa esses GPS legais com ISO ou tal, que acessa a internet, que ele vê o tráfego, as pessoas, ele vai para uns caminhos bacanas. Não é que eu tava usando aquele navegador que vem com o celular, com internet 3G, que não vê tráfego, não vê nada, ele só vê distância mais curta. Esses aí que são a cagada, velho. Esses aí são os que te fodem bonito. O GPS bom é aqueles... o melhor GPS que tem, não usa o Waze, vai por mim. O melhor que tem é aqueles GPS que você paga. Eles têm os mapas, eles compram os mapas, tá ligado? Então, tipo, às vezes nem precisa de internet. Meu tio, ele tem uma empresa e ele viaja muito pra fazer entrega e tal. E ele tem um desses GPS, tá ligado? Que ele comprou... pro celular ou pra... Não, ele comprou um GPS físico e tal, mas ele tem um software e tem app pro celular também. Então ele tem o app no celular dele, desse mesmo GPS que ele ganhou na compra, então ele consegue usar no outro carro, a mulher dele usa, tá ligado? Deve ser o Tonton. Eu sei que é mó da hora, porque, tipo assim, o mapa já tá compro ali, tipo, pela empresa. Cara, eles são ultra precisos, tá ligado? Tipo assim, é super bem feito e tal. Esses GPS que não são tipo Waze, tá ligado? Que, pra quem não conhece o Waze, é impossível não conhecer o Waze, mas, tipo assim, o Waze é um GPS colaborativo, tá ligado? Tipo, tu clica no Waze, e se não tiver algum lugar no mapa que você tá passando, se tiver ativado com o Waze... Ele mapeia, tá ligado? Então é um GPS colaborativo, mais ou menos isso, a ideia legal do Waze. Legal que eu entro e tem na rua, vejo quantas pessoas com Waze tem na rua, e pela velocidade delas, eles falam a velocidade, quantos quilômetros por hora tá aquela rua, tá a outra. Exatamente. Isso é bem legal. Mostra se tem carro parado na rua. Então isso é útil, sabe? O único foda é que pra isso precisa ter um acesso bom à internet. Acho que a maior utilidade do Waze que tu pode ter é exatamente isso que o Arthur falou, tipo, é saber como é que tá o trânsito no teu caminho, tá ligado? Sim. Tem vezes que eu só abro o Waze pra ver isso, tipo, normalmente antigamente pegava a via rápida pra chegar na faculdade, então, tipo, como é que tá a via rápida? Tipo, tá tudo parado. Sim, mas o Waze pra mim só serve pra isso, tá ligado? Pra eu saber, tipo, eu abro antes de ir, tá ligado? Antes de sair de casa. Mas tem vezes que ele erra. Tem vezes que ele erra. Às vezes, é porque tem aquele negócio das filhas da putice, tipo, os caras que ficam falando que um lugar que tá com muito trânsito pra eles pegarem uma via rápida. Tem essas merda. Mas, tipo... É aqui, né? Aqui não fazem isso, não. Aqui fazem. Aqui em São Paulo, às vezes, rola esse tipo de coisa. Mas eu, por exemplo, eu sou um cara que... Eu não uso GPS. Nunca, praticamente. Eu tenho uma prática que eu acho que as pessoas devem adotar. É muito boa. Você pega... Passar por baixo dos carros. Também. Essa é muito boa, inclusive. É o carrinho de rolimã, né? Vai descendo todas as vias dos anões ali de caminho de rolimã. Cara, né? Você não tem ideia como os caminhos do túnel são eficazes. Cara, dica útil. Você vai pra um lugar que você não conhece, porque, vira e mexe, você vai ter que ir pra um lugar que você não conhece, né? Quem dirige sabe. Se você vai pra lá, antes de ir, não custa nada você estudar o caminho que você vai fazer. Custa nada, tipo, pega lá, vai no Google Maps, que seja, você vai lá e olha o caminho, ó, é daqui aqui, é ali que eu tenho que chegar, confere o caminho. Eu sempre faço isso quando eu vou pra um lugar que eu não sei, pega um tempinho, dou uma estudada, vejo o caminho que eu tenho que pegar, pego referências dos lugares que eu vou passar e tal, e vou. Até hoje, eu não tive problemas de me perder. Então, assim, olha, funciona. Óbvio que também tem o fato de poder passar por baixo das coisas, ajuda. Né? E todas as vezes que eu me perco, eu passo por baixo das coisas e resolve. Sigo linha reta, praticamente, né? Um buraquinho no muro já é o bastante. Quando você tem Alzheimer, velho, não consegue nem lembrar de merda nenhuma, mano. Você não decora mapa, você não decora caminho. Você precisa de um GPS pra viver. Eu tenho dois GPS, um GPS humano, que é minha namorada, que decora tudo. Ela passou 10 anos atrás numa rua, ela lembra dela. E quando não tem, 3G, velho, celular e me viro, velho. Para as hipóteses, eu vou morrer estuprado num morro. Comigo não tem esse problema, porque sempre que você erra o caminho, você sabe que você vai parar num morro. É o padrão, né? Porque para ele todas... Não é parar nele, o problema é sair dele. Não, mas para mim não é nenhum problema, porque passou no morro, como é que é? Já ganhei uma pedrinha de crack. Eu já saio dali com crack, não precisa comprar e tal, já suave. Já sai ali, pô, cheio de droga. Então, tudo certo, né? Claro, você sai sem carro. Não, mas você tem drogas. Não precisa de mais nada. Só o que você precisa. Olha, é droga. Vamos censurar esse cast, Lucas. Vamos partir. Ah, é que você não viu o final do último. Você vai entender agora na sessão de e-mails e comentários. A gente vai pra ela agora. Vamos para mais uma sessão de e-mails e comentários aqui no Gasp Show. A gente pediu e aparentemente vocês atenderam, né? Nossos amiguinhos, aparentemente, não queria dizer nada, mas temos vários usuários de crack que seguem o Gasp Show. Ou temos várias pessoas que também odeiam o Enem, tá ligado? É, mas olha, eu tô achando que o usuário de crack tá mais, viu? Porque ninguém começa a comentar. Agora é a moda, né? A moda agora é ser usuário de crack, pô. Eron Marx como? Empreendedor, né? E quem acompanha a prorrogação entende, né? Umas memórias aí, fiz essa porra desse Enem, mas que saco, cara. Por que eu fiz pra porra nenhuma esse Enem? Por que você fez o Enem, mano? Porque eu lembro que eu ia pra Irlanda, fazer a porcaria do Enem. Fazer o Sem Fronteiras, que é uma na Irlanda, só que morreu o Sem Fronteiras, porque o país tá falido. Só que eu já tinha gastado R$100 de inscrição naquela merda, eu falei, agora eu vou fazer essa porra. Nossa, olha só. Bem, vamos para a sessão de e-mails e comentários. E eu vou começar, eu mesmo começo lendo o primeiro comentário aqui, que é do JSL. Ele chegou a comentar no Gasp Show 13 também, mas ele colocou no comentário desse Gasp Show 14 também, já que ele comentou depois que já tinha sido gravado o último. Legal o cast. E eu fiz o Enem e eu não fui nervoso, fui tranquilo. Espero ter bons resultados. E a gente também, a gente torce por você, que dê tudo certo no seu Enem, que você tire notas altas, vá para uma boa federal, viver com lesmas e bêbado, como o Fábio faz. Que nem vocês falaram, e realmente ela é uma prova de resistência, porque eles fazem perguntas simples, mas com uma infinidade de questões, com vários textos que não são necessários para a resposta. Algumas perguntas você nem precisa ler o texto para responder, né? Só para você perder tempo não conseguindo responder tudo e ficar cansado de tanto ler textos e acabar errando questões por exaustão mental, né? Colocou quem errado aqui. E eu gostaria de deixar uma dica. Se na cidade de vocês tiver alguma dessas feiras de promoção de livros, sei lá, livro por R$5, R$1, etc., é bom darem uma olhada, porque eu me surpreendi quando fui dar uma olhada na seção de R$1 e achei vários mangás, inclusive alguns volumes de Vagabond. E ele colocou os números dos volumes aqui, que ele comprou por R$1. Eu moro em uma cidade grande, que é São Paulo, e aqui existe algo chamado sebo. E eu já faço isso constantemente, que é comprar. Inclusive eu comprei quase todos os volumes de Vagabond por, eu nem lembro quanto, R$60. Então, aqui os sebos diminuem o preço original em 10% e acho que tá barato. Não, aqui reduzem pra caralho. Carlos, tem alguma forma de comprar livros baratos no Rio de Janeiro? Cara, tipo, essas feiras que ele comentou estão virando meio moda aqui no Rio. Tipo, vários lugares do Rio tem essas feiras de 10, 15 reais de livro, tá ligado? O problema é que essas feiras, em alguns lugares, elas são tipo até caras. Que, por exemplo, tem alguns livros que tu chega na feira, tá R$30. Tipo, aí tu abre a internet, tá 25. Tipo, é meio bizarro. Mas dá pra, se tu garimpar, tu acha coisa maneira. Mas como tu falou, em São Paulo, aqui no Rio também tem bastante sebo em certos lugares, como o centro da cidade. Mano, no Rio então, eles pegam um livro de facada, velho. Eles vão lá na rua, dá 3 facadas no cara e pega o livro. É mais fácil. Não, cara, tá maluco? Pra que facada, velho? Porra, é só você, tipo, levar uma arma. Tu não precisa esfaquear ninguém. É só você apontar a arma, tipo, porra, faca é moda. Não, mas você ameaça as pessoas, cara, mano, mais fácil. Isso é ameaça, olha só, tipo, olha só. A faca é moda na Zona Sul, o resto da cidade é só na AK-44. Que bom. Ou 47, tá ligado? Tipo, você escolhe. Ah. Ou uma pistola .45, tipo, não, só na Zona Sul. Zona Sul que tem essas modinhas, porra. É que bom. Lugar legal, entendeu? Mas é isso aí, se você é de São Paulo, sebos, tem muitos. Tem sebo ali, sebo do Messias, sei lá, é grande pra caralho, maior sebo do Brasil, é fácil. Você acha que sebo do Messias tem que patrocinar a gente, velho, que a gente fala tanto dessa porra, pá. Pô, mó da hora, mano, sebo do Messias é legal. Estamos fazendo merchan de graça aqui, velho, dá umas HQ aqui pra Santa Catarina que eu tô feliz. Cara, pior que vira e mexe, eu vou no sebo, compro uma HQ, aí eu falo pra galera, comprei sei lá o quê, quanto você pagou? R$5. Ah, o pessoal fica puto. Eu fico puto. Fazer o quê? Eu fico puto. É, a vida é assim, gente. A gente faz. Eu gasto um pâncreas e meio por mês comprando HQ. Eu não. É, não, alegria, alegria da vida. E sabe o que é mais legal? As HQs que eu li que eu não gosto, eu troco de novo lá e eu pego mais. É. Nem você vende droga, velho, isso sim. Ou eu vendo droga. Não, isso aí é outra pessoa que participa de podcast também. É, mas vamos lá, comentário do Rafael HQ, Carlos. Então, o comentário do Rafael, e ele começa assim: os caras estão levando esse negócio de Pokémon muito a sério. No Japão, esse negócio de ginásio vai ser bacana, porque o país é pequeno e dá pra ir de uma província a outra com metrô. Mas aqui no Brasil não dá, tipo, imagina se tivesse um ginásio no Acre. Porra, ia ter um Pokémon raro no Acre, com certeza. Exato, certeza, e eu iria pra lá, eu viu? Não, eu não pouparia esforço. Vai ter o Togepi no Acre. Aí eu não vou, não, vou Pokémon bosta. Aí ninguém não, chega Celebi. Perto do Acre. Ah, o Celebi é bom. Agora o Togepi é uma bosta. Celebi é bom, cara, vai ter o Mewtwo no Acre, cara. Aí, mano, eu só sei de uma coisa, eu moro numa porra não, do. Não, o Mewtwo era aquela. Eu moro numa porra de uma ilha, eu exijo o Lugia aqui. Só isso, cara. Eu exijo o Lugia. Ai, caralho. Ai. Eu exijo o Lugia. Ele exige. Bem, continua o comentário dele, Carlos. Ele exige. Então, vamos lá. Ele continua assim. E a impressão minha, ou virou moda fazer polêmica com causa de feminismo e machismo. Toda hora tem esse tema, seja em games, quadrinhos, filmes e afins. Cara, tipo, já encheu o saco. É, tem tema assim até em árvore. Você vai ver. Cara, é que a questão é, virou moda Twitter, Facebook, todas essas porras, fazer polêmica. Qualquer coisa que alguém puder fazer polêmica é moda. Que nem teve o Masterchef do escapão da menininha, qualquer coisa que envolve político, ou envolve novela, ou que envolve sexo. A pessoa gosta de fazer polêmica. É isso que é moda. Não, e é legal como tem essa parte, tipo, todo mundo tem que tomar um lado agressivo sobre tudo, tá ligado? Não, eu odeio isso, adoro isso, todo mundo, é o negócio, esquerda, direita, qualquer coisinha agora é isso, tá ligado? É, você tem que odiar tudo, você não pode ser meio termo, você pode não ter opinião, e aí todo mundo quer tomar uma opinião, e aí vira essa bola de neve gigantesca, tá ligado? De ódio, daqui a pouco o nego vai estar brigando por causa dos 3 pokémons iniciais, mas tudo bem, deixa quieto. Ele continua falando sobre o Enem. Sempre achei uma besteira fazer prova de alternativa no fim. É uma questão de eliminar as alternativas idiotas e chutar no que resta. Boa, boa, muito bom. Só a redação em si que acha interessante pelos temas. Apesar de, como vocês disseram, boa parte da molecada não tem conhecimento para debater esse tipo de assunto, devido à situação precária nas escolas no Brasil. Na minha vida, devo ter tido no máximo 3 professores que realmente me ensinaram algo. Tipo, sempre me interessei por arte, mas a aula de arte era aquela esquema. Faço um desenho livre, era só isso mesmo. É, e no vou final... Falar. Rapidão, deixa eu só comentar, porque o final dele é muito foda. Ele manda um funk do Yuji pra gente ver, cara. Então, pô, galera fã do Yuji aí de novo, do PlayStation, porra, entra lá e vê. Cara, uma coisa rápida pra não estender esse assunto, velho. Não dá pra gente cobrar até porque professor bom, vocês não têm salário. Quando você começar a pagar decente um professor, vai começar a surgir professores melhores. Antes disso, vai ser raridade. Mas também a grade de ensino é ruim. Eu já tive muito professor que falou, ah, não adianta nada, eu tenho uma grade que eu tenho que seguir pra ensinar, tá ligado? Tipo. Não, mas é quase com o Não com os dois lados, na verdade. Tipo assim, você tendo professores sendo melhor pago, vocês vão ter mais vontade de dar aula, de dar uma aula melhor, ao mesmo tempo que, tipo, o sistema de ensino no Brasil tem que mudar radicalmente, não tem como. Vamos agora pro comentário do 1AD. Nossa. Por que todo mundo bota o nome? Mas. É também um nome fácil, mas porra, foda. É um comentário muito engraçado que eu já vi. Primeiro que assim. Porra, caralho, bando de puta desgraçado, cacete, macumba capeta. Agora lê isso aí, cara. Quero ver. Porcentagem 2, 2, 4, 5. É tipo assim, não tem vírgula da gente, vou tentar. Eu sei que comentar não dá XP, mas nessa não deu. Tão me zoando, pô. Por que recomendaram um mangá bom assim? Já é 5 da manhã e eu tô na metade de Orange. Pô, que legal, hein? Ai. Legal meu pau, porra. Agora é minha melhor. Agora é minha melhor parte. Agora é minha melhor parte. Tenho que entregar meu TCC fazer amanhã e tenho coisa pra caralho pra fazer. Tô fudido, partiu fazer Enem de novo. Ai, caralho. Xinga o Tomás aí, pô. Tranquilão. Só xingar o Tomás. À vontade. Continua aí, cara. Aí ele continua. Sobre Pokémon War. Acho que ia ser legal Pokémon tipo MOBA. Já pensou um Easy dando self-destruction no meio da TF, que nem Tex? Dando um puta rampage ia ser do caralho. Tio Osama e Tex é nóis, mano. Que isso? Gostei disso, cara. Continua. Sobre o comentário de cima, o do Rafael HQ, eu só vi o vídeo. Li essa porra, não li essa porra. Yudi, vai tomar no cu e tatua lá com o PlayStation no cu. Você nunca me entendeu quando eu queria o Play 2. E ainda tá tendo. Ainda tem o declarado. É, continua, Carlos. Aí, pô, vai pro trabalho. Ainda tem o declarado. Ele consegue. Ele não consegue ler o comentário. Eu tenho decorado o número de Satã. Meia, meia, meia, o caralho. Que gozuma, Carlos. Leia, Arthur, porque o Carlos não consegue, já era. O número de Satã é 4002. 8002. Pontinha de TV. Meu... E o funk do Goku e o Piccolo vai entrar no teu. O que é isso? Respira, cara, respira. Caralho, o Carlos vai morrer, nossa, mano. Mas tá muito bom, cara, parabéns. 4.000 e 39. Nossa, tá muito bom, cara. Envia opinião humilde sobre o Deus Bacon e vai inflar uma linguiça no topo. Ele consegue ofender tudo que ele fala. Ai, cara, o cara é muito talentoso, velho. Ai, cara. O que é câncer comparado ao futuro? Diabetes, osteoporose, glaucoma, pressão alta. Ah, foda-se essa porra toda. É nóis, câncer, porra. Mas fiquei puto. Dessa vez com o caralho daqui a pouco. Fudeu muito. E dois link boladaços. Um tem o CD do Kamikaze, sendo que 3 a 4 músicas são melhores que o melô do Goku. E mano, o negócio é bolado. Carnaval 2016, best ever. E o segundo, uma foto muito melhor ainda. E no próximo Gasp, manda nudes. Abraços. Eu mando nude, velho. Pode deixar, manda nude do Gotinga, tem salvo aí. Puta merda. Caralho. Caralho, filho da puta. O que que você fez? O que aconteceu? Eu sei o que eu tô gritando também. Caralho. Ô, oh, cara. Ô, oh, DAD, parabéns, cara. Sério mesmo. Tudo uma puta, velho. Desculpa. Legal, velho. Eu tinha que matar meu coração, mano. Eu queria assim, isso aqui. Ah, vou abrir o link aqui, né? Caralho, o pior é que todo mundo escutou, mano. Deve ter doído pra caralho. O ouvido de geral que tá escutando o podcast. Caralho, mano. Pior... Esperando mesmo, mano. O pior é que eu abri e eu não me assustei. Eu achei mais engraçado porque eu sei porque o Arthur se assustou. Porque o mais engraçado foi isso, mano. Ai, eu tô chorando aqui, velho. Ai, parabéns, cara. Que comentário ótimo. Ah, Arthur, lê o comentário da Eliseu, fazendo um favor. Ah, o Eliseu fez um comentário bom, mas didático e grande. Tem mais de 13. Caralho, eu ia pôr o microfone de novo. Fica. Tem 13 parágrafos, então eu vou dar uma resumida na parte inicial. Primeiro que sobre o caso do Bacon, ele mostra a ideia dele correta de que as mídias tendem a alterar informações ou pegar informações corretas, mas exagerar elas em forma de fazer polêmicas. A mídia, ele faz água em Marte, que não, em épocas do ano tem água em Marte, daí já tava no ponto que o Alckmin fica feliz com a descoberta de água em Marte. Ele fala do negócio do ovo, do leite. Ele dá vários do gênero pra dizer que preocupação com bacon é bobagem, é exagero, blá blá e tal. É muito grande, só essa parte são 9 parágrafos, eu não vou ficar treinando demais. Então vou pro próximo assunto, que é sobre o Pokémon GO. Como seria uma guerra no nosso mundo com pokémons? Tem um Letrode gritando, Alahu Akbar. Caralho do céu, velho, a gente vai ter processado, mas sai numa história. Coffin, Weezing e Blastoise seriam usados para dispersar manifestações. Uma Champ usaria 4K47. Ia ser da hora os exércitos com Machamps, né, mano? E Machox e Thor, isso é da hora. Eu só ia querer um Hypnos, velho. Um Hypnos eu tô feliz. Mas eu gostei do Electrode ali, o Alba Cavar. Ai, caralho, eu imaginei. Caralho, assim, esse é Electrode. Eu acho que a gente tem os comentários mais. É, tipo assim, diferente de toda a podosfera. Caralho. Galera, muito... Eu sei de uma coisa, velho. Se por acaso o Pokémon fosse usado pra esse tipo de coisa, o Japão seria dominado por ditos usados como escravos sexuais. né? Aí eu não falo nada, mano. É, continua. Vamos lá, sobrando. A internet parecia que nem as eleições... Ih, alguém caiu. Quem foi caiu foi o Carlos, vou continuar. Sobre o Enem, a internet parecia que nem as eleições, uma chura sem fim. Não conseguia entender como as pessoas não conseguiam entender a questão sobre ninguém nasce mulher. As pessoas até agora acham que era uma questão de biologia, envolvimento de transexualidade. Não sei o que as pessoas foram fazer no Enem, se nem interpretar o que os textos sabem. E ainda acham a citação de... que a citação é doutrinação. Deveriam fazer prova para entrar na PAI, talvez conseguisse entrar. Tenho que concordar que o método do ensino é uma bela bosta. O aluno estuda de forma rasa apenas para entrar na faculdade, para entrar e aprender que aprendeu muita coisa errada. Sobre a inclusão do direito constitucional nas escolas, eu acho isso muito importante, sem contar que não seria um bicho de 7 cabeças ensinar para os alunos o básico. Bem, pelo menos os direitos e garantias fundamentais dariam para serem ensinados para alunos de ensino médio sem problemas. Tem até um projeto para incluir o estudo da Constituição no ensino fundamental e médio. É um projeto feito pelo Romário. Ai, caralho. Ele está na transmissão do Congresso. E já foi aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados. Agora só falta os dois turnos do Senado e terceiro para ser barrado no STF pela presidenta. Ó, vou ser bem direto, né? A presidenta queria tirar filosofia das escolas por dizer que era carga horária demais e que se assustava os alunos. Filosofia, que é a base da política. Eu duvido muito que o ensino da Constituição vai entrar nas escolas. Pelo menos ainda existem políticos como o Romário no mundo. É. Porque o Romário, cara, é sério. Galera, cara, sei lá. Mas tipo assim, falando muito sério, a forma como é dada a filosofia no colégio, pelo menos a forma como foi dada no meu colégio, que eu tinha uma hora de filosofia por semana, não é nada, tá ligado? Você não estuda nem os filósofos básicos, porra. Não, na verdade você não estuda nada. Tem que ser aumentada a carga horária, na verdade. O que você estuda de filosofia, eu no ensino médio público, que é pior de todos, né? Era tipo, ó só, tem um... Ó, Sócrates nasceu em tal ano. Tipo, você estuda quando Sócrates nasceu, você não estuda tipo Sócrates, tá ligado? É uma coisa idiota, mas... Não, você estuda... O cara começa Sócrates, aí vira uma aula. Aí, cara, Lucas, é diferente. O Neo começa a falar, ah, então, Sócrates começou no tempo grego, e não, tipo, porra, Sócrates é Corinthians, mano. É Corinthians, calcanhar, meu Deus, calcanhar maluco, doutor, mano. Você é louco. Doutor, pô. É campeonato nóis, paulista, pô. Final. Nossa, é isso, tá ligado? Mas esses moleques de hoje em dia não sabem disso, cara, só nós. O cara saber disso, ou ele escuta é prorrogação ou outra coisa, cara. Não tem essa não, cara. E aquele negócio... Ah, sobre a pergunta... Eu queria comentar sobre a pergunta lá que ele falou, ah, não nasce mulher e tal. Tipo assim, a galera tá... Boa parte tinha a galera fazendo piada, tá ligado? Tipo, não nasce mulher e tal. Questão de gênero, como se nasce, como o feto cria e tal. Mas, tipo, é complicado, tá ligado? O que não pode deixar ir pro extremo, né, Arthur? Tipo aquele... Como é que... Foi você que mandou o vídeo da mulher que cria os filhos sem se escolher nada? Sim. Nossa, aquele é doente. Mas é, mas tirando isso... Cara, tem coisas que são detalhes, vamos ver. Uma coisa que, Enem, não sei se vocês comentaram, sabe que o Enem não é cada questão vale uma pontuação. Ele tem uma ideia do como você vai na prova, digamos, se você acertar as questões fundamentais, se tiver uma lógica, se errar uma questão muito difícil, você não perde praticamente ponto nenhum. Eu espero que gente que errar questões como essa, mano, tire 200 pontos. Não, e tem questão de peso. Cara, a gente chegou a comentar que questão de peso, tem matéria. Se for uma bosta em uma matéria, às vezes você passa, às vezes. É, então... O Enem não funciona. A gente falou disso. Que não é uma bosta, não serve pra nada. Eu vou só rapidão de vocês. Isso não é de Enem promissor. O problema é que ele tá no país errado. É. Mas é. Continuando. Algum de vocês assistiu Live Action Shingeki no Kyojin? Duvido muito. Não. Eu não assisti. Não. Acho que nem não assistiu. E eu não pretendo assistir. Não pretendo assistir. Se eu ver mais uma atuação japonesa de Live Action, velho, eu vou ter que cortar meu joelho esquerdo fora com canivete. Ah, eu tô suave, velho. Cara, mas o único Live Action que eu vi recentemente que era bom foi de Samurai X. Sim, é de Samurai X, mas ele é bom porque ele é legal. As atuações também não são boas. Não. Ah, japoneses, né, cara? Japoneses e japoneses. E qual é o último comentário do Eliseu? Tendo rapidão. Tem mais um ADD1 dele. Só espero que a minha pedra de crack não seja um pedaço de sabonete de motel. Com crack não se brinca. Andrew Marx é confiável, velho. É, eu queria dizer a todos vocês, JSL, Rafael HQ, 1AD, 1D e Eliseu, podem garantir que o seu crack será entregue pelo Balotelli Drogas e Armas, que é a boca do Eru, que também é conhecido como boca do gato do Eru. E se o cara comentou do sabonete de motel, muito provavelmente ele escuta Prorrogação, e eu me pergunto por que comentou lá. Né, Carlos? Eu não entendi isso aí. O cara sabe do sabonete. Totalmente, velho, porra. Sabe do sabonete motel. O cara entendeu o sabonete motel e deve escutar a Prorrogação, só pra constar. Mas não se preocupem, a gente vai entregar o crack de vocês, o Eru Marques garante a qualidade, e eu garanto também que a qualidade do crack do Eru Marques é de primeira, viu? O Arthur não deve nem estar entendendo. Porque eu conheço o povo, eu conheço vocês, eu tô juntando os pontos. Que basicamente é isso, o prêmio pra quem comentar é ganhar crack agora. A gente só coisa do bem aqui. Podcast do bem. Entendeu? Podcast do bem, né? Podcast do bem. Então é isso, vamos embora, vamos pras notícias. Vamos pra notícia não. Quero notícia também. Ou não, ou pera. Deu uma de Jogon Kleber, que nem o Arthur em outro podcast. Né? Mas vamos embora. Vamos embora, vamos pro tema, vamos pra pauta. Oi. Então é isso aí, vamos para nosso primeiro tema da pauta, que também é uma notícia, eu me confundo com o host do Prorrogação e com esse host. Na China foi revogada a política do filho único, agora casais podem finalmente ter dois filhos, porque é a China. Tem uma coisa para dizer, cara, venderam escravo demais, deve ter falta... Começou a diminuir a população, tem que fazer mais escravo. E vou pra cadeia. Porra, mas ainda tá aquele. Tipo, o interessante é ver se ainda tá aquele negócio de ter mais filho homem do que mulher, tá ligado? Que tinha isso ainda também. Porque, tipo, pra trás da China, tava que se você tivesse. A maioria das pessoas tinha um filho homem, porque a sociedade é machista. É isso, mas aí. Já tinha. Não é uma, antes, em 2013 fizeram que casais poderiam ter dois filhos se ao menos um dos pais fosse filho único. Já tava indo isso, né? Mas a grande merda que deu foi em 2012, obrigaram uma mulher de 23 anos a abortar com 7 meses de gravidez. Isso, e deu uma repercussão na ONU, passando na televisão. E agora anunciaram, né? Não, vocês podem ter até dois filhos. E na verdade, tipo assim, ah, não, bora virar Nordeste. Procria, né, cara? Cada um. É, antes a população rural da China... Porque também não dá, né, velho? Os chineses lá devem ser furioso a parada, né? Ainda acho que falta de escravo, velho. É, também não duvido muito, não, mas tipo... Até porque eles estão exportando escravo agora, né? O Lucas tem até um. Eu e a minha namorada, a gente tá com uma discussão bem séria quando a gente casar. Digamos, eu quero ter um cachorrinho, ela quer ter um porquinho, e a gente tem um zão que a gente vai ter um escravo chinês. É mais barato que ambos. Eu tenho um muito bom, o Xing Po. Né, Xing Po? É, ele acena pra mim de vez em quando. É legal, eu dou um potinho de arroz e ele vive um mês. É muito legal isso. Chineses são resistentes, cara. Falar pra você, mas não pode dar sapato. Quando o cara me vendeu, ele falou, não dá sapato não, que ele vai achar que é gente. É, então fica aí a dica, se você tiver um escravo chinês, não dê sapato pra ele, tá? Eu não tentei, vou deixar ele descalcinho assim, tá bom. É, mas eu acho engraçado. Chama ele de elfo doméstico, dá uma meia pra ele e fala, você tá livre, Dolby. É, não. Puta, não, cara. Não. Isso aqui tá ficando pesado, velho. Vamos pular. Cara, mas tipo. Mano, mas é controle de população, cara. A China já tem gente demais, velho. Essa que é a parada. Tipo, eles querem pedir. Não, é, eles estão exportando, é isso que eu falei agora. Cara, eu acho que eles deviam cobrar por cada chinês que sai de lá, tá ligado? Você paga uma taxa, Aí sim a economia da China ia se sentir, porra, ia se fortalecida. Se eu não me engano, no Japão... No Japão você pode ter mais de dois filhos e tal, mas tem que pagar multa. Tem que pagar, como é que é? No Japão você tem que pagar multa se você tem muito filho. Tem essa parada, o bagulho é louco lá. Sei lá, o Japão tem que parar de ter filho pra parar de nascer louco, velho. Todo mundo. O Japão tem que parar de ter filho, literalmente. Que bom. Cara, eu sei que depois desse podcast tô sentindo um cheiro de cadeia, velho. Eu tô sentindo um cheirinho de processo. De alguns lugares diferentes, hein? Vários. É, daqui a pouco de direitos humanos já tá batendo aqui na porta e tudo mais. É. Ó, japoneses que escutem o cast, eu amo vocês. Continuem fazendo meu carro e meu Samsung. Nossa! Eles são os coreanos. Na verdade, não sou o que eles fazem. O Samsung faz a. São os coreanos, né? Então, é, olha só. É engraçado, né? Os coreanos são os únicos asiáticos que a gente não fala mal, né? Também eles fazem coisas boas. É, mano. Caraca. Os coreanos são zica no esporte, né? Fazer as coisas pra gente. Legal, mano. Gosto dos Coreia, é nóis, é isso aí, comunismo! Essa é a Coreia do Norte, né? Do Sul que a gente tá falando, mas tudo bem. Nossa, velho. Não importa. O que importa é Coreia, Parque de Sung. É nóis, vamos embora. Que merda. Ai, caralho, mas passa a notícia, velho. Passando, cara. Escolher música africana pro podcast. Só essas porra aí, ó. É, coisa linda. Pois, de ver. Agora realmente tá parecendo sem jeito. A gente fala de asiático, mas fala em africano, porra, tá igual. Isso é Lionel Loewek. É, mas legal, eu gosto. Esse álbum já é meio velho, é álbum de 2012. Mas legal. Levando em consideração que o primeiro álbum era Danish Pornography. Então, você veja bem com os temas que estamos tratando aqui. Mas vamos tratar de outro tema aí que gerou um buzz, de um aplicativo que já vem gerando um buzz, né? O aplicativo do Twitter Periscope. Porque aproveitando a vibe do Halloween, né? Fizeram o primeiro filme de terror transmitido por Periscope. Ao vivo, em tempo real. Olha só que coisa nova. Inovação. Inovação é isso. É a chave do sucesso, como diria o Eno Marx. Traficante que não evolui e não vende crack. Cara, tipo, e é bem legal ver como essas novas ferramentas e mídias sociais que estão sendo criadas, elas vão dando perspectivas para as coisas novas, né? Essa parada do Periscope eu achei genial, tá ligado? Por mais que eu tenha lido diversas opiniões diferentes, tá ligado? Que alguns comentários dizem, não, tipo, essa época a parada não é tão bem feita e tudo mais... E algumas das pessoas dizendo, não, pô, a parada é forte, é pesada, então, mas parece que é bem real. Mas, tipo, é aquela parada, né? É uma parada gravada ao vivo, então você não tem... Pô, não tem aquela produção toda, né, gente? Sim. Eu acho diferente. Eu tava assistindo aqui antes de começar o cast, velho. Nada demais, cara. Nada demais. Eu não sei o que o pessoal rodeia esse mito todo, velho. Não, eu acho não, bem demora okay. Uma eternidade pra alguma coisa, não. Né? Tipo assim, eu assisti também e achei a mesma coisa. Rito de parada. Eu achei a mesma coisa que você. É, mas aí a gente já sabe que. A gente já sabe que é um filme, né? Imagina isso sendo transmitido ao vivo sem a pessoa sendo negada a saber que isso é um filme, tá ligado? Mas eu tenho que ser meio trouxa, velho, porque a cena de estrangulamento que tem é bem... É muito escrota, é muito escrota. A mina cai assim que o cara bota a mão no pescoço dela. Mas, tipo, eu acho que, assim, eu acho legal a ideia. Isso que eu acho interessante, tá ligado? O filme em si, nem tanto, que nem você falou. É um filme ok, assim, é mal feitinho. A ideia que é interessante. O fato de... É uma produção ao vivo. O Periscope, muitos aplicativos de streaming e tal estão permitindo isso. Porque a gente usa o streaming hoje, ele já vem nesse advento de séries produzidas por Netflix e tal, mas agora é essa parada de, tipo, a coisa feita ao vivo, né? O Snapchat, Vine, todos esses aplicativos que tem. É uma nova geração, eu não consigo entender. Cara, direito, mas... Lucas, vamos ser bem honestos. Todo mundo sabe o que isso vai ser utilizado pra fazer pornografia. Não, mas sempre. Não, mas isso já é. Já é. Mas o nude já é. Tá aí. Bom, já a gente tá pensando no resto. A gente tá pensando no resto. A pornografia já veio primeiro. O nude vem daí, né? O nude vem desses aplicativos todos. E tipo assim... Pô, a Snapchat é o lugar pra nude. Claro. E assim, eu acho que a grande questão é dessa produção momentânea. Os caras que produzem algo ao vivo pra quem tá acompanhando direto e ao momento, sabe? Essa captura do momento. Eu acho essa ideia interessante. Existe isso em maneiras diferentes. Twitch TV faz isso já, sabe? Eu não vejo muita inovação, não. Não, a inovação é o formato. Twitch TV é jogo, né? Muito mais. Não, né? Qualquer coisa. Só que não é webcam. Sim, mas o legal do Periscope é que o vídeo é só streaming ao vivo prático, entendeu? Você clica, tipo um Twitter. Você clica e vai lá, faz o seu Periscope e termina e pronto, tá ligado? É isso. Sabe o que eu tô vendo? Ninguém querendo fazer parkour, querendo fazer... Nossa, vai ter uma nova fase de feios fenomenais, não abençoado seja, velho. Mas já tem, já. Tem gente quebrando a cara, nossa, vai ser legal. Você acha que foi o Snapchat? Já. Snapchat com o Periscope, então vai ser incrível, velho. Sim. Vai ser o primeiro first person fail. Mas eu gosto da participação da ideia de captura do momento. Acabou de sair um filme agora novo, tá dando um buzz, que foi feito só na tela do PC, tá ligado? Vídeo, assim, eu acho interessante. Vai ser bacana isso, um modelo promocional pra alguns filmes grandes, tá ligado? Sei lá, tu fazer um modelo de Periscope de algum lançamento, de alguma gravação tipo Star Wars, tá ligado? Tipo, tu faz uma gravação por dentro de Star Wars mostrando algumas paradas pelo Periscope. Pô, isso vai dar um boost do caralho. Sim. É legal, eu gosto dessa ideia do capturar o momento, estar ali ao vivo. Só que isso gera um pouco de away da realidade, tá ligado? Você ver a realidade acontecendo sem que você estar vivendo ela. Isso também, isso é um pouco... Sei lá, eu vou dizer, minha opinião, pra mim não funciona. Periscope, Snapchat, essas coisas, isso não funciona pra mim de jeito nenhum. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo, tá ligado? Eu não acompanho o Twitter direito, que é a rede social que eu mais uso hoje em dia, tipo... Não, tá ligado? Não rola pra mim, eu não sei. Eu gosto de pessoas que inovam com esse tipo de coisa, tá ligado? Que realmente fazem algo diferente, que nem você falou, Carlos. Você fazer, tipo, um making of, um behind the scenes ao vivo, tá ligado? Assim, periscope, automático, assim, é interessante, puta ideia legal, tá ligado? Mas... Não, porque... Por exemplo, como estudo até poderia. Tô... Não sei que vai ter essa porra e abre uma escola de cinema. E aí tu mostra como é que é feito uma gravação de, uma cena hiper fodástica de algum filme hiper fodão, tá ligado? Porra, é uma praticidade, por exemplo, de estudo que você poderia trabalhar, muito foda, entendeu? É, coisas assim que poderia ser pensado. Não tô falando de pensar coisas tão sérias quanto pensei, mas porra. Poderia se passar por diversas coisas, entendeu? Acho que essas ferramentas te liberam esse tipo de acesso. Eu gosto da possibilidade de notícias rápidas, tá ligado? Tipo, coisa, isso é revolução, já foi tipo com o Twitter, quando aconteceram Primavera Árabe e tudo mais, mas agora com esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo assim, você ver coisas acontecendo no momento em que elas estão acontecendo, tá ligado? Tipo, do outro lado do mundo, isso é louco, tá ligado? Isso é muito interessante, você literalmente, tipo isso, o periscópio é isso, tá ligado? Você vê a parada acontecendo ali na hora, isso é legal, saca? Eu acho interessante, momentos marcados por isso, saca? Eu acho legal, mas tipo, não sei, eu não sei, que nem esse negócio do esse filme em si não é lá grandes coisas, é só um ok, é bem ok, tá ligado? Eu não entendi nem porque ele foi retirado, eu não achei ele assustador de forma alguma. Não, nada, né? Eu não faço ideia do que foi retirado. Nenhuma. Só se alguém assistiu achando que era verdade a parada. Única opção. Eu não fiquei com medo de jeito nenhum. E, tipo, foi uma produtora que fez. Foi a Blumhouse. Não, nem sei. Tipo, assim, saca? Se fosse uma parada muito aleatória, tá ligado? Tipo, nossa, realmente com assassinato, muito sangue, tipo, acontecendo e ninguém soubesse quem é, tá ligado? Isso ia ser interessante, né? Mas não é isso, né? Então, tipo, sei lá, eu achei muito ok. Então é isso, vamos passar para a próxima. Pediu, olha só a ONU, olha a ONU, a proibição de mangás com teor pedófilo no Japão. Mano, já deviam ter bombardeado essa porra. Mano, é isso, tá certo. Velho, eu só digo uma coisa, fodeu, vai quebrar as ações de várias empresas aí no Japão. Não vai quebrar nada, porque nada foi exigido, só foi pedido, não vai mudar porra nenhuma. Até que em defesa dessa porra, os japoneses falaram, ah, menina de biquíni não é pornografia porque não tá mostrando genitálias. Tanto faz, velho, o objetivo dela é obviamente estação sexual, sabe? É um absurdo. Eu só não falo pra explodir o Japão antes, porque a Tailândia tá na frente nesse quesito. Pô, cara, o que tem de mangá, anime, essas coisas, mano, as menininhas de 8 anos de idade subindo e se esfregando no pau do maluco, mano. Não sou anime e mangá, cara. Se você pegar pra ver, por exemplo, os doujinshis e hentai japoneses, são amplamente divulgados na internet. Esquece. Nossa, velho, não é 1, 2, 3, 100, 200, não. São 5 mil por ano. Não, hentai você esquece. Aí hentai é loucura. Não só isso, tipo assim, alguns deles podem se defender que, por exemplo, fica conotado explicitamente que a mina tem maior de 18 anos no mangá. Ou no hentai. Foda-se, que tipo assim, não, o cara desenha como se a mina fosse 10, tá ligado? Pô, não, em mangá e anime tem isso, em hentai não. Em hentai os caras botam os gregos com 4 anos e falam que tem 4 anos. Sim, não, se eu não me engano, o negócio do hentai, eu não lembro onde foi que eu vi isso. Eu vou tentar achar esse dado de novo. Se eu conseguir achar, eu coloco no post. Não, esquece. É que era um dado de que eles fizeram meio que uma estimativa de que, tipo, 80% do que se tem de conteúdo de hentai no Japão é incesto e pedofilia. Isso é doença. Absurdo. Demais. Mas que, na minha opinião, o mais absurdo de todas, que eu já citei várias vezes aqui no site, que é um maldito mercado japonês, que é proibido prostituição infantil. Mas você pode contratar uma menina com qualquer idade pra passar algumas horas com você como companhia. O que será que acontece nessas horas, né? Nossa, isso tem muito no Japão. Aqueles bar de menininha moê. Ah, mas nesses bar, pelo menos, não. Cara, aquele lá é prostituição infantil com nota ainda, velho. Você ganha notinha ainda pra levar pra casa, pra tirar imposto de renda. Caralho, mano. Como... É um absurdo, velho. É um absurdo, cara. Então, desculpa, Japão. Você pode me dar desculpa que for. Vocês são retardados, cara. Nesse quesito, nem eu sei, não é a população inteira e tal. Mas o problema é a aceitação, cara. As pessoas veem isso como normal. É. Esse é um problema absurdo, cara. As pessoas não podem ver isso como normal. É que nem no Estados Islâmicos, é normal uma mulher poder ser privilegiada sem um. Sem um bom, sem um motivo razoável, sem um julgamento. Isso vocês julgam, vocês não julgam a pedofilia de vocês. É, porra, tem que se ligar, velho. Eu acho que o Ana tá mais que certo. O único problema é que eu acho que se por acaso realmente o Japão proibiu, o que eu não acho que vai acontecer, mas se por algum milagre tentarem acabar com isso, eu acho que fale a indústria de animes. Fale, porque é isso que dá dinheiro lá. O anime dá dinheiro por essa merda, tá ligado? Tipo assim, eu acho louco isso. Eu acho doentio, saca? E sabe o que mais me incomoda? É gente de fora, e a gente aqui no MD já teve muita experiência com essa porra, muito cara que lê essas merdas, curte esse tipo de coisa, eti, lolicon, e ainda fala, não leio por causa do lolicon, não leio por causa do eti. É porque é divertido, viu? Eu me divirto, a menininha de 10 anos de idade com os peitão, não tem nada a ver. Entendeu? Porra, vai tomar no cu, vergonha na cara. Uma coisa é o cara gostar de uma obra que tem ambos, por exemplo, Love Hina. Eu gosto de Love Hina, tem duas personagens lolis, sem dúvida nenhuma. Mas hoje em dia não é mais isso, cara. Antigamente tinha mangás que tinham personagens loli. Elas tinham até uma parte engraçada, mas algumas até tinham uma parte que era sensual por causa da inocência. Mas não era vulgar. É. Às vezes uma obra tem um personagem de 14 anos que tem uma personalidade interessante, que o cara pode se interessar como um romancezinho. Mas hoje em dia não, tem muito desses animes, mangás, vou nem falar em time, que é absurdamente sensualizado. É guri de 12 anos com peitos gigantes que o tempo inteiro tá fazendo do voz de excitada. Não é uma coisa que você, não, é pra dar um romancezinho, não, é pra ser descaradamente sexual e vulgar a parada. Já tá morto. O Eiichi hoje em dia é vulgar. O Eiichi há 10 anos atrás, quando comecei a ler, tinha esses vulgares, mas a grande maioria dos Eiichis eram muito mais de boa, sabe? Hoje em dia é absurdo as paradas. É foda. É muito força, é muito agressivo, não é? É um pouco agradável. Mas também entra naquilo que a gente conversou de muito tempo atrás, né? De como hoje em dia, tipo, não só de pornografia, mas tudo mais, eles estão tão amplamente fácil de se encontrar. As pessoas usam isso como uma base pra popularizar algum tipo de anime que não tem história, mas que tenha isso pra chamar a atenção, tá ligado? E como a gente já comentou várias vezes aqui no Gasp, principalmente no início do Gasp, como esse tipo de coisa hoje em dia é a parte, um dos cargos principais da animação japonesa e dos mangás, alguns deles, acaba que dá nesse link um peito da analogia que já foi comentado não só pela gente, mas até por diretores japoneses, né? Vamos lembrar. Que a animação japonesa tá indo pro ralo, só nesse quesito, que tipo, pra você vender precisa desse tipo de coisa, precisa desse tipo de conotação sexual e tudo mais, aí tipo, se perde totalmente a noção de criar uma história decente. Não, e já avisando que eu não sou nada contra quando é menina de 16, 17, ou até digamos 15 anos, quando digamos cria um romance, não, pega um romance, um garoto com 15 anos, com um cara de 18, mas é um romance, sabe, nem que corra sexo depois, é um romance, não tem problema, mas existir a personagem só pra ser um objeto sexual, é foda. Cara, não dá, cara, isso é errado, velho. E não é porque eu sou mimi, blá blá blá, caralho, velho. Já vi mangá com putaria pra caralho. Não é esse o problema. O problema é que o enredo literalmente morreu pra virar uma pornografia soft de pedófila. Ah, é, e você vai ter muito mangá e anime que subverte a parada. Tipo, não é uma menina, é uma demônio. Então, tudo bem. Aí a demônio lá quer transar com o cara e, tipo, eu lembro. Tem um anime, acho que é de umas temporadas atrás, que se eu não me engano tinha uma... High School DxD. Não sei se é esse. É um aí, que tem... Mas esse tem. Umas mina demônio, e a mina demônio criança literalmente vê o cara e quer chupar o maluco. E chupa o maluco, se eu não me engano. Não é o High School DxD. Não é? É, mas... É, não, mas... Eu, se eu não me engano, tinha um anime. Anime desse. Cara, porra... Doença, errado, tá tudo errado. Não, e o, cara, só pra não, o que incomoda é que eu vejo, às vezes, o pior de tudo. Já peguei pra ver essas pornografias que tem essas coisas. Cara, o pior é que eles não, eles fazem como se a guria gostasse daquilo. Mano, o que isso deve criar de lesado, que deve, tem possibilidade de, não, isso, o mangá não influencia. Se o cara cresce, mano, dos 13 anos aos 28, virgem, lendo essas merda, aí o cara vai atacar uma mina de 13 anos e vai achar que tá certo. Que ela tá gostando. Inclusive, tem hentai de caras estuprando menininhas. Não, e na verdade não, tem não só vários. Casas não. Tipo assim, tem hentai. O Gutin mostrou um ano passado, se não me engano. O hentai era de um cara e de um amigo dele, que são dois otakus que gostam de Dolicon, que decidem pegar uma van, se juntar e sequestrar meninas e estuprar. E é um sucesso. E é um grande sucesso. Cara, se eu não me engano, é um grande sucesso também esses de... como é que é? De estupro coletivo. Estupro coletivo. Gangbang. Não é gangbang, tipo, hentai. Não, é tipo assim, a mina tá na escola, vai no pátio e 20 caras estupram a mina, tá ligado? Mina. E tipo, eles... Tem isso, sim. E eles ficam estuprando a mina até quando eles querem. E, tipo, o plot é que na metade da parada a mina tá gostando e pedindo por mais. Ok. Existe um limite na vida. Entendeu? Sério. Cara, tipo assim... Era só pensar que os japoneses inventaram o bukkake. Os japoneses inventaram o bukkake. Você não sabe o que é, bota no Google. Eu não vou explicar. Cara, tipo assim, mas tem umas paradas que são tão surreais, tá ligado? Tipo assim, de você ver a mina sendo estuprada e nego achar, tipo assim... Pode acontecer, é um milagre, mas tipo assim, não vai acontecer. Cara, tipo assim, de a mina começar a gostar e tudo mais. Porra, isso é exagero demais. Mano, eu vou testar agora, velho. Eu vou entrar aqui agora num site de hentai e vou ver quais são os temas dos primeiros cinco, velho. Só quero ver o que vai aparecer aqui, mano. Ah, cara, eu sei que assim, a ONU pedir a intervenção é interessante porque o Japão, ele vive no seu mundinho fechado em que essas coisas doentes acontecem, tá ligado? O interessante é ver que finalmente, pelo menos, estão vendo. Olha só, Japão, a gente tá deixando, mas cara, se vira aí, porque numa hora não vai dar mais. Uma hora simplesmente não vai dar mais pra vocês viverem desse jeito aí, achando que o mundo tá legal, tá ligado? Principalmente tendo em vista que a maior parte da produção é isso. Se fosse um ou outro, beleza, mas o um ou outro são aqueles que não são isso. Um anime, um mangá que não é ecchi, que não tem lolicon, que não tem isso, é o pouco que tem. Essa é a minoria. Só de curiosidade, eu entrei aqui. Nos primeiros 10 tem 4 lolicon, 2 de MILF, 1 de Furry e 2 de Futanari. Nossa, Futanari também é outra coisa que... Puta que pariu, caralho, velho. Ai, Deus, que merda. Como pode, cara? Eu não... Caralho, mano. Eu não sei. Eu não sei. Posso falar uma coisa podre agora? Falar uma coisa podre que vai me foder, mas eu vou falar. Eu não suporto Futanari. Nada, eu acho uma das coisas mais retardadas, mais... broxantes que eu já vi em minha vida. Mas sabe qual é o pior de tudo? Imagina, você tem que ver alguém fuder a mina. Não seria melhor ver uma mina fudendo outra mina do que um cara peludo fudendo outra mina? Cara, eu não sei, porque eu acho doente. Não, uma mina com um pau. Não, você tem que ver, tem uma mina normal sendo fudida e um cara e alguém tem que fuder ela. Por que se alguém não pode ter peito? Cara, eu não gosto, mas eu entendo isso. O que me incomoda é quando os dois são futanari, e pra mim já confunde a minha mente. Se for, tem que ser tipo... Eu assisto um vídeo lésbico, tá ligado? Tipo... Pra mim tá ok, saca? Agora, tipo, essas paradas loucas aí... A mina cresce um pau, velho? Porra, tipo... Mano... Ah não, isso aí sem contar os pornografias que tem gente morrendo, né? Aqui no Japão também. Ah não, é. Tem que é um monte. Caralho, mano, não... Japão com pornografia, justamente por valer tudo, vale tudo, né, em pornografia de animação e quadrinho, sei lá, velho, o pessoal não é normal, é que nem comparar na nossa época, quando peitinho, todo mundo já tava feliz, por causa que era inferno carregar um peitinho, a pessoa ia atrás de revista e tal, porque era o que você tinha. Hoje em dia as pessoas já vêm com um monte de coisa na internet, porque você encontra pornografia de qualquer jeito. O Japão tem há tanto tempo esse tipo de pornografia retardada. Antes da internet eles já tinham isso pra comprar em banca. Eu acho que é por isso que eles são tão lesados com a sexualidade deles. Porque os caras já crescem vendo pornô com anão, se ameios, furries e futanari. Caralho, mano. Eu acho doente demais. Eu acho que o Japão chegou em um limite. Eu não sei. Eu não consigo aceitar, tá ligado? Eu já não entendo o hentai. Quanto mais essa merda, tá ligado? É foda, é foda. E é isso, Japão, suas doenças, suas japonesas, loucura, psicopatia, seja lá o que for. Tudo doente, tudo doente, tudo doente. Então é isso, vamos pra próxima. Música. nossa próxima notícia, falaremos um pouquinho de joguinhos. Nesse pouco tempo aí, tivemos o Golden Joystick Awards 2015, né, que vai premiar um prêmio de jogos, né, antes do VGA acontecer, né, tivemos o Golden Joystick Awards, né, esse grande prêmio aí dos games, né. Alguns vão dizer que é meio que um esquenta e sei lá o quê, mas já tá dando aí os listados, ainda teremos alguns jogos, mas não os grandes, né? Tem pouquinho. Não, não, tem Fallout 4. Mas já sai agora? Não vai sair? Sim, esse mês, velho, esse mês. É, então, eu só não sei se ele vai ser contabilizado nas premiações, mas veremos. Ah, vai. No final do ano tem, The GameSpot e tal, vai ter nesse não. É, então, tivemos aqui as premiações, né? Já... Primeiramente, Lucas, antes disso, lembrando que o Golden Joystick Awards é votação pública. Sim. Então, muitas vezes, na verdade, ele é bem melhor do que os que são gente escolhendo. Depende das categorias e tal. O único problema é quando tem alguns hypes, que nem aconteceu alguns anos de alguns Assassin's Creed ganharem alguma coisa. Eu sei que tem uma premiação aí que eu vou falar que eu bati palmas, fiquei com lágrimas nos olhos e você nem já... Pra mim, valeu o concurso todo. Mas vamos aí, Lucas. Começa a falar os vencedores. Bem, os vencedores tem aqui... Eu tenho a lista completa. Eu vou começar de baixo pra cima pra não pegar o melhor jogo de primeira, né? Eu vou falar aqui. Primeiro, o melhor jogo de mobile, que eu até jogo bastante, que foi o Fallout Shelter. Que é animal. Animal, muito louco, hein? Fora que um jogo chega um ponto que você chega no limite. Não tem mais o que fazer com o jogo, você cansa. Mas eu gastei muitas horas no jogo, velho. Foi algumas semanas, né? Sim, sim. É muito bom. Eu gostei de ver que tem aqui o Monster Hunter 4 da Capcom, que eu gostei, muito legal. Jogo é legal. E tem também. Esse jogo é bem legal. Ele tem pra Android esse jogo? Não, né? Não sei se tem pra Android. Acho que é só pra Nintendo, né? Pro Wii lá. E o 3DS. Não, é mobile. É mobile. Celular. Eu sei que tem pra iOS. Tem pra iOS? Eu acho que tem sim pra Android. Tem sim. Se tiver, eu vou achar. Eu sei que tem pra iOS. Eu joguei no tablet. Tablet. É bom. É muito legal. Tivemos aqui, melhor jogo para família, pra família. A Nintendo ganha, né? Splatoon ganhou, que eu achei legal. Se a Nintendo não ganhar isso, a gente também não ganhou mais nada, né, velho? Tem esse detalhe. Eu só não entendi dos indicados, velho, que tem Kingdom Hearts como jogo pra família. Ué, pô, velho, é porque tem o Mickey. É por isso, né? Deve ser por causa disso. Não, e tem Minecraft como jogo pra família, né? Tá, né? Mas o Splatoon é um jogo legal. Ele usa uma mecânica que eu acho que foi um dos meus primeiros melhores e piores que eu falei do Unfinished Swan. Ele usa o mesmo esquema de mecânica de usar tinta pra jogar, mas em um action, né? Achei legal, eu achei interessante. Jogo pra família, mas até aí, foda-se, tem família mesmo, foda-se. Jogo do ano pra Xbox. É rapidão. É tão bosta. Xbox, velho, que os indicados são bosta. O melhor jogo do ano pra Xbox, véio, é legal, mas, puta, o Xbox tá muito na bosta na merda, velho. A realidade é que a nova geração é. A realidade, né? É remake, até o momento. Remake, praticamente, né? Mas o Xbox é isso. O pessoal pode falar o que for. Tomás, otário pra caralho, comprou um Xbox, né? Não foi pro lado da Sony, né? Aí tem aí, Ori and the Blind Forest. É um jogo muito legal. Jogo muito bacana. Você pode jogar pro PC também, né? Se eu não me engano. Microsoft, né? Você pode. Legal. Eu só vi a trilha sonora. Eu baixei a trilha sonora. Exatamente. Não, joguei o jogo, é bem legal. O piano jogou também, não tá aqui. Joguei bem legalzinho. É um jogo que eu cansei, não joguei até o final, mas o jogo é bem legal. E tivemos jogo do ano pra PC, o GTA V, que saiu esse ano só pra PC. Mas é foda, né? Na minha opinião, teve jogo melhor. Eu acho que GTA V é um pouco no hype até agora, mas... Mas é que, assim, como é jogo pra PC e saiu a versão pra PC esse ano, tá ligado? Faz meio que sentido, tá ligado? Não, o que eu acho bizarro é que o jogo que jogou ganhou o melhor do ano não tá indicado pra jogo do ano PC, sendo que a melhor versão dele é pra PC. Vai entender. É pra não dar... eu não sei. Acho que justamente por estar indicado o melhor jogo do ano não tá indicado aí, não duvido. Também tem a questão do hype, cara. GTA V, um hype foda. E eu nem achei o GTA V melhor, viu? Falar pra você, ó, opinião controversa. Gostei mais do GTA IV. Cara, mas olha só, esse GTA sempre tem coisa pra caralho pra fazer e nego paga pau pra isso. Isso é um inferno. Mas é um ótimo jogo, não nego. Mas não, não, não, mas ninguém vai falar que é um jogo ruim, tá ligado? Mas é o que eu tô falando, tipo, nego paga pau pra tu gastar, sei lá, tua vida jogando GTA V, tipo. Porra, não é necessário. Tivemos aqui jogo do ano na Nintendo, Splatoon também. É aí óbvio, né? A Nintendo não teve lá muita coisa interessante esse ano, não achei. Na verdade, teve lançado o Smash, mas eu acho que talvez tenha sido depois do. Não, o Smash não saiu esse ano. Tinha o Mario Maker. Mas, tudo bem. Mario Maker eu achei legal a ideia, mas. É se usar, o Monster Hunter 4 não tem pra Android, não, tá? Não tem pra Android, só iOS só. E jogo do ano no PlayStation, Bloodborne, isso eu fiquei meio revoltado. Bloodborne é bem importante mesmo. Mas qual ganha? Não é um jogo tão bom assim. Qual ganha? Tem não, Order foi uma gosto. Bosta, Till Dawn foi uma bosta, Drive Club foi uma bosta. Ganha qual? Não, Drive Club é um bom jogo. É um bom jogo, principalmente depois. Ele é muito ruim a versão inicial. Mas agora já tá um bom jogo. Metal Gear, mano. Metal Gear. Não, exclusivo, cara. Jogos do ano PlayStation seriam exclusivos PlayStation. Cara, não. Nunca é... Nem sempre é jogo exclusivo, cara. Não, pode ver. Todos indicados são exclusivos. Ah, todos. Se eles só indicaram exclusivos, aí tudo bem, tá ligado? E não dá, não. Tem nenhum outro exclusivo que vale que merecer ganhar. Isso pensando assim, beleza. Então, vamos lá. Performance do ano. Olha só. Esse daí, Carol. Então, beijo, Carol. Um beijo na alma de todo mundo que votou. Todo mundo que votou entende pra caralho. São gênios, quem indicou também é um gênio. Cara, lindo, lindo. Fala, Lucas, fala. A ganhadora foi a Ashley Burt como a Chloe do Life is Strange da Square Enix. Caralho, tô falando dessa porra desse jogo. Um caralho da porra. Esse jogo é bom pra caralho. Acabou de terminar o jogo, seu último episódio. E esse vai estar no meu Melhores e Piores. Depois comento mais dele. Mas desculpa, esse é o tipo de premiação que nunca ia ser premiado na premiação das grandes, por não ser um dos grandes jogos de destaque, mas que foi perfeita a performance da dublagem, foi perfeita. Animal, fico muito feliz, cara. Eu achei legal que eles colocaram uma disputa muito polêmica, que é plataforma do ano, tá ligado? Que é meio louca, porque plataforma do ano, como é que você julga a melhor plataforma? Pra mim, exclusivamente por causa de jogo, tá ligado? E tipo... Ganhou isso. Não, pelo serviço também, né? Não, óbvio que pelo serviço também, mas tipo, se você tiver serviço excelente sem jogo, tipo, você nunca vai votar nessa porra, entendeu? Mas quem ganhou foi a Steam, e eu acho que assim, não tem muito erro. É que tem não só o maior acervo, mas que tem o melhor serviço também, tá ligado? É disparado, de todas, então tipo assim... É meio óbvio, tipo, se colocar a melhor plataforma do ano, tipo, a Steam é bem melhor. Tipo, não é pouco melhor não, viu? Vou falar, ser bem honesto. Ela é bem não, melhor que os outros. Eles são bem melhores até porque, como tu falou, se o grande diferença é jogo, quais jogos picas estão saindo pra PlayStation e pra Xbox? Não, sem contar que agora não teve o controle da Steam, foi liberado agora, tem stream da Steam, a Steam tá bombando, velho. Sim, e tipo... toda a forma com a qual a Steam trata, tá ligado? Você tem promoções, os prêmios, tudo mais, tá ligado? Tudo que eles fazem é super bem feito, assim, super como bem é que, pensado. Como é que vem andando aquele negócio do console da Steam que a Steam ia fazer? Da Steam Machine? Sei lá como tá. Eles estão agora mexendo com VR também. Então, é mesmo se tiver, não vai vir pra cá tão cedo, porque aqui vai ser... Tivemos estúdio do ano, que basicamente foi dar pro estúdio que fez o melhor jogo do ano, que foi a CD Projekt Red, que é quem fez o Witcher. Vamos falar o jogo porque a gente vai dar spoiler, vocês vão saber que a gente falar o melhor jogo do ano. E basicamente foi o estúdio do ano, foi eles. Acho engraçado que tem alguns estúdios assim, lançaram nada, tá ligado? Tipo a Blizzard. Tipo, tem o Overwatch não, que tem não, beta. Blizzard lançou sim, velho. Blizzard lançou... Teve o Overwatch que tá no beta agora. Tá no beta. Heroes of Storm, a expansão do Diablo. Não, teve bastante coisa. Mas pra ser estúdio do ano, tá ligado? Não, indicado. É. Heroes of Storm foi um jogo bem legal. Pô, a expansão do Diablo elogiaram pra caralho a expansão do Diablo. Não, a expansão do Diablo foi muito boa. Teve expansão, teve o StarCraft, não sei se ano também. Não, teve bastante coisa da Blizzard. Kojima Productions faz sentido, porque eles tratam muito mal os funcionários. O Kojima tá indo embora da Konami agora. É muito estranho. Mas tudo bem, eles fizeram um jogo da hora. e personalidade dos games do ano. Que categoriazinha, viu? Oi, oh, ganhou o PewDiePie. Tipo, vou chutar que é porque ele é o PewDiePie. Maior... PewDiePie. É, eu vou chutar que é porque ele é o maior youtuber gamer do mundo. Vou chutar que é por causa disso. Cara, eu acho que ele ganhou, velho, por causa do rolo que ele falou quanto que ele recebeu no passado, que foi 2 milhões. Ele falou e foi bem real, velho. O pessoal gosta de fazer um mimite quando eu tô recebendo, mas a pessoa não fala que eu doei 1 milhão, né? Que eu doei 1 milhão. Eu acho que foi justamente a repercussão de quanto ele ganhou e da resposta dele que... E o fato dele ter feito as doações, fez uma baita doação pra caridade e tal. Mas eu... Isso aí, eu acho ele insuportável, eu acho o gameplay de Minecraft insuportável. Se tanta gente vê, velho, porque o pessoal gosta dele. No mínimo, todo mundo acha ele entretenimento. Cara, merece, velho. Bom pra ele. O PewDiePie é assim, ele é... Eu acho interessante, eu nunca assisti um vídeo dele, eu nunca tive o menor interesse. É, mas eu acho interessante que ele sempre tem essas paradas. Tipo, ele bloqueia comentário porque ele não tem saco de ler comentário. Ele faz as paradas porque ele fala, e que nem falou, ele fala quanto ele ganha, ele fala o que ele faz. Agora vai ter conteúdo próprio para o YouTube e ele vai fazer também. É o conteúdo pago. Então, assim, foda-se, é isso, tá ligado? E tipo, acho que o pessoal gosta dele, que é tipo meio honesto, saca? Honestão. Como é que isso? É, aí teve aqui, o jogo mais esperado é óbvio, né? Fallout 4. Ah, pelo amor de Deus, mas eu tô contando os dias. Fallout 4. Você nem jogava Fallout, olha só que coisa. Não, eu joguei, eu terminei o Fallout 3 e o Vegas. Então, mas faz pouco tempo, não faz foi? Faz pouco tempo, mas anunciaram 4. Foi, então. Você nem era antes, tá ligado? Por sim, causa imagina do que já era, foi da parada. O João, do Guest, nossa, ele tá... contando, lambendo os lábios, esperando o jogo. Não, eu que joguei todos, estou na expectativa, cara. Vocês devem estar no hype do caralho, né, velho? Cara, eu dessa lista tem muito jogo bom. Puta que pariu. Eu tô na expectativa, eu gosto do Fallout, é o tipo de jogo que eu fico feliz em jogar há muito tempo, tá ligado? Cara, mas sabe qual é? Tem um jogo que eu tô esperando mais que Fallout, cara. Porque Fallout é um jogo que eu vou adorar, mas eu vou zerar ele e deu, o jogo acabou. Tem um que eu tô me vendo jogando por uma caralhada de tempo, que é Overwatch, velho. Ah, tá o beta. Nossa, agora. Nossa, tão triste que saiu o beta. Não, o beta do Overwatch foi só pra streamers. É, eu tô vendo, eu vi alguns gameplays dos betas do Overwatch. Eu achei interessante. Eu vi algumas pessoas falando sobre o balanço do jogo, de algumas classes, tem sempre um melhor e tal. O jogo tá no beta, né, velho? Quer que o jogo seja balanceado no beta? Depende muito também. Sim, né? Mas eu achei bacana, Eu achei legal que os personagens você muda, tipo, de forma, de modo, muito louco. Mano, achei muito louco que o jogo tá, cara, o jogo tá no beta ainda, já tem 16 personagens e já estão fazendo mais dois, velho. Sim. E cada personagem muda, né? Tem personagem. Não, totalmente único. Cada personagem totalmente único. Sim, sim. Muito genial. Muito legal. É, melhor momento em um jogo. Isso é muito louco. E eles colocaram aqui: a questão do Barão Sanguinário em The Witcher 3, Wild Hunt. Eu tenho momentos melhores, minha opinião. Eu gosto desse momento e tudo mais. Na minha opinião, Life is Strange, por exemplo, tem momentos bem melhores. Aí é. Isso é uma questão muito pessoal, né, cara? Melhor momento no jogo. Um jogo. O momento que mais te impacta em um jogo, saca? É, tipo, é muito pessoal, tá ligado? Mas pelo menos tá ali, velho. Life is Strange tá ali como indicado o melhor momento também, cara. Eu gosto quando esses tipos de jogo, que premiações grandes não dão valor nenhum, acabam recebendo resposta em enquetes públicas. Porque um jogo que nem sequer foi tão jogado comparado com esses grandes, e conseguiu ganhar uma boa quantidade de votos, cara. Pô, fico muito feliz com isso. Ah, mas foi assim como na premiação do Walking Dead, quando ele ganhou o prêmio, o Journey também, quando eles ganharam o prêmio, tá ligado? A única que eu não tenho, que é desses melhores momentos, que eu riscaria na hora, é montar um elefante de guerra em Far Cry 4, porra. Nada. Sério mesmo, montar um elefante é o melhor momento em um jogo, velho? Acho que não, né, cara? É, tipo, tem aqui o momento do Arkham Knight, não vou dar o spoiler aqui e tal, mas, tipo, tem umas coisas mais interessantes, né, que podem acontecer em um jogo, não tem? Só acho, assim. É, aí ele colocou, inovação do ano, modo em primeira pessoa do GTA V. Essa eu vou falar, fumaram pedra. Oh. O que que o modo em primeira pessoa tem a ver com inovação, velho? Eu não entendi, o que que tem a ver com inovação... Modo em primeira pessoa. Inovação do ano, feedback dos fãs da demo de Final Fantasy XV Square Enix. Puta, os caras tomaram realmente uma demo. Puta merda. Ah, eu não. É aquele tipo. Foi mal, cara, mas é aquele tipo de. de premiação que não precisa existir, tá ligado? Tipo, porque tem tantos... Tipo, tem o negócio do projeto Morpheus da Sony e tal. É, se você vai colocar inovação, coloque, tipo, os caras da realidade virtual, né, mano? Então fazer umas paradas muito loucas e tal, mano. Tipo... modo em primeira pessoa, é sério? GTA, velho, sério mesmo? É sério que o modo em primeira pessoa é a maior revolução? Tipo, eu nem curti jogar em primeira pessoa no GTA V? Eu acho que eu sou um dos poucos que joguei em primeira pessoa em GTA V, porque eu sempre, tudo que eu posso jogar em primeira pessoa, eu jogo em primeira pessoa, eu prefiro. Porra, eu prefiro até tanto. Jogo de corrida, eu jogo em primeira pessoa. Todo mundo acha que eu sou retardado por causa disso. Como assim, primeira pessoa, jogo de corrida? Eu gosto de ficar na visão dentro do carro, não gosto de ver o carro por cima. Eu também, eu geralmente eu uso essa ou uso do capô. Nunca de ver o carro de trás por cima, é a pior visão. A maioria, a grande maioria, usa o carro por cima. Eles não são profissionais de jogos de corrida, Arthur, não se preocupa. Você não, eu sou pior porque eu sou ruim pra caralho. Isso não é de ser bom ou não, é porque eu acho que você não tem emoção nenhuma vendo de cima. Não, você mas de cima é pior. De dirigindo o carro. Não, de cima é muito pior. Se você joga jogo de corrida vendo de cima, não tá certo. Se você tem uma visão do capô ou do cockpit, essa visão é melhor. Sério, 100%. Ou aquela a que tá no chão também é melhor do que a de ver o carro por cima. A que ver o carro por cima é a pior. É a pior possível a de ver o carro por cima, tá ligado? Só por causa do Need for Speed todo mundo usa essa merda, tá ligado? É, aí a gente tem melhor jogo indie. Temos o vencedor que foi Kerbal Space Program. Não conheço. O Kerbal Space... Nunca ouvi falar. Kerbal Space é um jogo de simulação de... lançamento de foguetes, tipo, ultra realista. Tipo assim, sabe lançar um foguete mesmo, uma nave espacial? Então você constrói os módulos, bota ele pra lançar e simula, tipo, rota e tem toda a simulação de gravidade. Mas peraí, você faz só o lançamento ou você lança o foguete e controla ele? Pilota também. Você pilota também. E pilota. Aí é legal. Não, só que assim, a pilotagem é tipo. Do centro da nave, então você vai ter que, tipo, controlar, você tá a rota, sei lá quantos graus, é, tipo, bem complexos. Caralho, que coisa... É que nem aqueles simuladores de avião, cara. Tinha um professor meu que gastava metade que ganhava em simulador de avião, velho. Tinha uma cabine de avião, com peças de avião pra brincar em simulador de avião. Quem goste. É por isso. Não é minha praia. Assim, eu acho legal o esforço colossal que esse jogo teve de estudar o máximo possível sobre engenharia aeroespacial, tá ligado? Às vezes eles contratam alguém da área, né? Sim, sim. É, apesar de que eu só achei triste que não teve nesse questão aqui um jogo que eu gosto muito, que é o Obsidian, que é um simulador medieval, que você coloca bloquinhos e tenta, tipo, derrubar castelos, tipo, é mó legal. Eu acho Obsidian muito louco, acho que devia ter Obsidian. É, mas não tem. Mas Obsidian ainda tá em alfa, eu não sei se é por causa disso. É, aí tem aqui, melhor multiplayer, GTA Online. Não sei, cara, joguei. A única coisa que eu joguei multiplayer foi Heroes of Storm esse ano. E o multiplayer não é. Black tem suas falhas. Então, não posso julgar. Eu não sei. Tem indicado Heroes of Storm falando isso? Eu não, não tenho jogado Heroes of Storm. Não. Ah, tá sim. Heroes of Storm tá indicado sim. Tá indicado, ele tá indicado. Pela Blizzard. É. E assim, eu sei que tem muita gente jogando essa porra. Do GTA Online. Muita. No GTA Online tem muita gente jogando, mas tipo, eu ouvi falar muito bem. Tanto do modelo online do FIFA, falaram que tá bem melhor que no passado, mas tipo assim, não é pra ganhar, nem perto disso, e do Splatoon também, pra Nintendo, a pessoa falou que tá bom. É, eu não sei. Mas? Eu não sei, eu achei que o Heroes of the Storm fosse bom nessa porra, né, Arthur? Não, é legal, só que o problema é, não tem muito mistério... um multiplayer, sabe? Eu, ainda a interface podia melhorar um pouco. Mas eu não sei hoje em dia como é que pode premiar um online. O que online tem que ficar? Tem que ficar um. Pronto. É isso. Mas o LOLzinho não seria o melhor, então? Não sei, velho. Não sei como é que alguém julgaria melhor online. Se tivesse alguma coisa inovadora, tudo bem, mas... Ok. É uma das categorias, na minha opinião, também não... Categoria que não precisava, não. Bem... Então vamos aqui para a próxima categoria, que é o melhor áudio. Que eu acho que é meio confuso o nome, porque deveria ser tipo melhor trilha sonora ou coisa do gênero. Melhor áudio, tipo, é qualquer barulho, né? É, mas ganhou Ori and the Blind Forest, que tem sim, como eu falei, eu baixei a trilha sonora só para ver. É bem bonito. E é muito bonito. Não é tipo pouco não, é bem bonito, cara. É muito louca, tá ligado? Eu acho que, fora a trilha sonora de Ori and the Blind Forest, seria a trilha sonora ou do Dragon Age. A de Life is Strange, sem querer ser chato de novo, a trilha sonora também é animal. É, mas a de Ori realmente ela é muito bonita. É que a de Ori é toda original, né, cara? A maioria, isso que faz um destaque desgraçado. Life is Strange tem essas originais, são legais, mas o que ele faz muito bem é a escolha de músicas. Ele escolheu músicas muito boas pra botar. Sim. Mas, pô, eu achei essa premiação até agora, em grande parte, muito boa. É, temos aqui, vamos lá, melhor design. Eles colocam design visual, mas é design. Se não é visual, se é design. É, melhor design, ganhou o The Witcher 3 Wild Hunt. Concordo. Por isso que eu vi, não vejo nenhum que pudesse passar, não. Assim, eu acho muito bom, realmente, tipo... É porque ele é um jogo gigantesco, tá ligado? Super bem trabalhado e tal. Mas eu acho que, por exemplo, o Splatoon, ele é muito criativo, tá ligado? Tipo, é muito diferente, saca? Em relação ao design, cara, eu acho que o design do The Witcher é muito louco, cara. Pô, eu acho que ele é muito bem feito, mas o que eu falo é... Ele não é o ultra original, tá ligado? Não, ultra, é o que o Lucas tá falando, é de diferenciação, não é isso? É, porque tipo assim, o Witcher é medieval. Porque o Witcher ele segue um padrão, tipo assim, ele segue um padrão, segue uma ideia que já acontece em vários games. O Splatoon é uma coisa tipo assim, meio fora da caixa, meio diferente. É, você tem dois jogos aí que são tipo, tem essa questão de design, tipo o Splatoon e o Sunset Overdrive também, tá ligado? Do Xbox, tá? Sim. Tipo, que são diferentes, que tem um estilo mais único, assim. O Witcher, apesar de ultra bem feito, realmente, e a quantidade de detalhes que eles conseguiram colocar nesse mundo, e de trabalhos dos cenários, as cidades, sabe? O design de cenários e tal, é realmente muito bom, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que é melhor valorizado em premiações com juízes, e não o público. Né? O público é o pessoal vota que eu acho mais bonito. Sim, é. Enquanto isso, tipo, você vê um jogo tipo Splatoon que usa as tintas e as cores pra construir o jogo, sabe? É parte da mecânica do jogo, tipo, é diferente, tá ligado? É, mas assim, é um jogo extremamente bem feito, entendeu? Não é injusto. Aí tem aqui, melhor narrativa. E aí, eu não concordo e eu vou ser do time do Arthur, não sei. Eu acho que Life is Strange deveria ter ganho, mas... É que a gente fez um jogo que é só narrativa, velho. Todos, cara. Você pega anime pra melhor narrativa. Não, é nem Life is Strange, velho. Mas não, é que Life is Strange manipula o tempo. Isso pode ser considerado. É, eu acho foda. Digamos tanto Life is Strange quanto Tales from Borderlands, que era Telltale Games, é um jogo que gira em volta da narrativa, sabe? Não tem como um jogo que não... Sem comprar narrativa, se só... Ó, velho, não tem como um jogo desse perder, sabe? É, o jogo inteiro gira em volta da narrativa. É, mas quem ganhou foi o Witcher 3, tá ligado? E tipo... Esse é um que ganhou por causa do... Nem me abriu alguém, porque é um jogo que muito mais gente jogou Witcher 3 do que jogou Life is Strange e jogou Tales from Borderlands, sabe? Porque a qualidade do jogo é muito maior, isso vai influenciar. Mas, tipo, porque a narrativa em si, a narrativa do Witcher em si, ela é normal, né? É simples, é bem simples. Ela é, tipo, narrativa de jogos de fantasia, né? Tipo, normal, fazer missões, quests, né? Tipo, não é nada, tipo... Aí quando eu falo, tipo, Life is Strange, que tem essa questão de controle do tempo e sei lá o quê, dentro da narrativa, saca? Eu não... Tipo, é o que você falou, muito mais pela quantidade de gente que jogou Witcher e gosta da história do que em si pela narrativa, né? O pessoal só escolheu a melhor narrativa, tipo, a melhor história que eles mais gostam, né? É, porque poucas pessoas que vão voltar pra gente vão saber o que é narrativa, né? É, então... Fica difícil. Aí, melhor jogo original ganhou Bloodborne. Não, né? Teve muito jogo original bom. Honestamente, não. É, jogo original, assim, teve Life is Strange, This War of Mine, Ori, Splatoon. Sunset, Her Story. É, assim, original, o Bloodborne talvez seja a mais original, tá ligado? Mas hoje não, cara. Ele é basicamente o Dark Souls, velho. Não é bem... É diferente, é bem diferente. É diferente, mas é grande base, bem, grande semelhança. Assim. É, mas tipo, melhor jogo original é muito... Mas eu acho que Life Strange não ganha com o melhor jogo original porque ele vem, descaradamente, vindo do sucesso. Foi Telltale Games. É, não... É meio isso. E tipo, eles queriam dar... Tem que ter... Dar um pouquinho de plus pra uns jogos mais fodalhões. E Bloodborne, a galera curte pra caralho Bloodborne, então... Ajuda. É, haters gonna hate, mas eu já acho Dark Souls overrated, então. É, mas eu gosto pra caralho. É, e jogo do ano temos Witcher 3. E eu acho que devia ter sido Metal Gear. Por quê? Porque eu sou um amante do Metal Gear. Eu adorei Metal Gear e tudo mais, mas honestamente, o Metal Gear não tem praticamente enredo nenhum. Esse Metal Gear. O jogo é legal pra caralho, demais, divertido. Adorei a jogabilidade do jogo. Mas Witcher 3, cara, é animal. E os finais todos são muito fodas, velho. Witcher 3 eu achei um jogo muito foda. Eu acho que eu sou beat. Eu nunca joguei nenhum dos Witchers, cara, nenhum dos Metal Gears. Foi meu primeiro em ambos. Porra, aí. Adorei Metal Gear, joguei pra caralho, mas Witcher pra mim foi fenomenal, velho. Mas no final, você acha que os dois... Eu acho que pra mim a questão é que esses dois são os grandes concorrentes ao jogo do ano. Em todas as... Fallout 4. Não, até o momento. Eu acho Fallout 4 até o momento, eu tô falando do que tem. Dois. Eu tô falando do que tem, cara. Eu tô falando do que tem. Até agora, tipo, qualquer competição... Ah, não, até agora esse, é o sem dúvida. Metal Gear... Fallout sai quando? No final de novembro? Esse mês, cara. Esse mês. Novembro, não, agora? Ah, o dia exato não sei, acho que dia 19, se não me engano. Já final de novembro, já. É... Não, dia 10, se não me engano. Peraí, velho. Se não me engano, dia 10, velho. Não é dia 10. Já no início. Mas já entra em concorrência no melhor jogo do ano, mesmo com o mês? Entra. Depende da competição. No Xbox, competição. A maior, e a DGN entra. É, tem que ver o vídeo aí. Geralmente tem esse tipo de competição, tem data pra colocação de um nome, né? É. Bem, mas... Cara, dia 10 de novembro, Fallout 4, velho. É, provavelmente ele entra na GameSpot, provavelmente, talvez na VGA, eu não tenho certeza. Se ele já não foi submit, eu não sei. É, agora sim, a questão é, pra jogo do ano, eu fiquei assim, surpreso, mas, queira ou não, a gente já tá chegando no final do ano, já estamos em novembro, como o ano passa rápido, né? Caramba, eu tô surpreso com o PES 2016 de melhor jogo do ano. E melhor jogo do ano, PES 2016, que loucura, né? Tô realmente surpreso, tipo, eu não joguei ainda no PES 2016, eu gostei um pouco do 2015, mas eu tô realmente surpreso. É, e mais uma coisa, né, se Fallout entrar esse ano também deve ser, tipo assim, não duvido que também aconteça por isso. Até também que ele poderia ganhar no ano que vem, mas ano que vem ele tem concorrências muito mais pesadas, né? Ah, cara, desculpa, mas vem Fallout 4. Pra mim, pelo que o Fallout 3 foi, velho. Eu acho que Fallout 4 é concorrência pesada em qualquer ano, velho. Ah, não, Fallout sempre vai ser. Sempre vai ser concorrência. A questão é que, pra um ano inteiro, 2015, a nova geração já tá mais estabelecida, você ter tão pouco jogo de interessante, né, cara? Eu achei um... Não, a princípio, ano que vem vai ser, tipo assim, vai ser o ano, né, pra começar a nova geração, né? Se todos os lançamentos seguirem com o cronograma que estão apresentados até agora, porque né? Esse ano... Porque quantos jogos aqui, tipo, dessa lista... Mano, o jogo que vai editar ano que vem é Pokémon GO, cara. É, não, esse sim. Esse com certeza. Mas, tipo assim, dos jogos que a gente já citou aqui, que... Tipo, de uma competição inteira. Tipo assim, quais são os jogos? É tipo, Witcher, Metal Gear, Life is Strange, tipo, Splatoon. Porra, algo de errado não está certo, tá ligado? Não, até por isso que eu tô falando que a competição com Fallout 4 desse ano é ridícula. Tipo, se ele entrar esse ano, ele... Entendeu o que eu tô falando? Ano não, que vem... Witcher 3 é pesado também. Não, beleza, mas tipo assim, pô... Witcher 3 ano passado eu estrei ganhado, bem, justamente. Não, mas o que eu tô falando, por exemplo, se tu for pegar aí questão até de nome de third party, de first party, pô, os nomes do ano que vem, tudo dando certo, repetindo, são hiper pesados também, tá ligado? Pô, Last Guardian, o próprio novo Halo e tudo mais, tipo, são nomes hiper pesados pra competir, entendeu? Star Wars Battlefront, todos esses nomes são tão pesados. Vai ser uma bostinha. É, Nathan Drake... Ah, Nathan Drake. Nathan Drake, novo, Uncharted, vai sair. Final do ano sai novo Tomb Raider, tá ligado? Tipo, são nomes pesados, tá ligado? É, Tomb Raider são... exclusivo pra Xbox no meu rabo, velho. Tomar no fundo. Bem feito. Bem feito aí, ó. Xbox essa merda. Pra essa porra da Xbox, agora não vai ter mais pra PC. Vai ter, tem que ter essa porra pra PC, velho. Se a gente tem tempo pra PC, essa porra vai ter. Eu acho que a gente tem que estabelecer a política de ódio ao Xbox e a quem comprou o Xbox. Como o Tomás. Comprou o Xbox. Aí, aí, Arthur, o Tomás tá incentivando essa merda. Tá incentivando. Ele falou assim: é isso aí, Tomb Raider exclusivo. Foi isso que ele falou quando comprou o Xbox. Vamos cortejar de uma vez, fácil. Eu acho que tá certo. Então é isso que a gente tem pra falar. Em premiação do Golden Joystick Award, ô nomezinho. É, então é isso, vamos embora. Tem mais uma notícia. Para a nossa última notícia, nós temos algo muito interessante. Oh, não fale assim. Estávamos discutindo a importância da questão de gênero sobre o Enem, né, lá nos e-mails e comentários. E agora vamos falar. Árvore de 5 mil anos começa a mudar de sexo. Cara, eu não queria repetir a piada, mas eu vou, velho. Ano que vem a árvore vai participar de Sense8, cara, com certeza. Vai ser um anúncio. Lana Wachowski avisa. Revolução da tela do cinema. O garoto que antes era árvore agora ganha o papel principal. A garota que antes era árvore agora tem um pau, vai ser isso. É um pau, na real, de verdade, né? Uma árvore. Literalmente. Puta, a árvore virou e falou: tô cheia de pau, melhor mudar. É que não sei se não sou muito fã de biologia, mas isso é mais comum que pensa. Por isso não me pensa na mão. Tem peixes que mudam de sexo, quando sapos também. Então não. A árvore, tipo, eu vi que os estudos deles é que, tipo, o estresse climático, basicamente, fez com que a árvore começasse a mudar e, tipo, eles viram isso pelos frutos. Tipo, eu não sei como eles fazem isso, como você identifica o sexo de uma árvore. Tipo, porque eu não sabia que eles reproduziam. Eu tô gastando dinheiro de pesquisa chegando o sexo de uma árvore, velho. Cara, como é que você sabe o sexo de uma árvore? Pra que você sabe o sexo de uma árvore? Como a gente sabe pela folha. Porque pra ter uma árvore procriar, ela tem que ter um macho e um fêmea, igual qualquer coisa, sim, tá? Eu achei que elas só procriavam, só tipo fotossíntese, essas coisas. Não. Você consegue ver pelo fruto da árvore. Ah, cara, eu não tô nem aí. Tipo, eu sempre imaginei, pra mim, toda a árvore era macho. Só árvore tipo, macho. Tu deu, tu deu um pauzão, né? É um pauzão? Pra mim é isso? A árvore é macho, é um pauzão, tudo um pauzão. Não é isso? Você acha que fosse isso? Porque eu vi o Senhor dos Anéis, eles se transformam em bárvores. Não vi nenhuma árvore fêmea ali se transformando. Entendeu? Ou era uma árvore fêmea com uma cara de macho. É, árvore transex, né? Então agora nós temos o travecão, né? Nem o transex, é o travecão. Exato. Árvore, né? Uma árvore travecão. Porra, árvore que muda de sexo é uma árvore travecão. Inclusive, essa árvore aí falaram que vão transferir ela e plantar ela na Augusta. Que vai ficar num lugar mais adequado. E, inclusive, Ronaldo já encomendou frutos pra plantar em seu quintal. Lucas, parabéns, cara. Nós estamos fazendo notícia de sensacionalista aqui agora. Porra. Só uma pergunta rápida. Como é que tá a depressão do Lucas no prorrogação, sendo que o Corinthians ia ser campeão? Nenhuma. Normal. Normal. Já acostumou, já. Eu tinha definido isso, que na 30ª rodada o Corinthians ia ser campeão, se ele passasse 60 pontos. Já faz algum tempo, Arthur. Não, não tô dizendo que você tá surpreso. Tô dizendo que você tá triste. Não. Ah, cara, tipo assim, a gente já acostumou com a ideia e, tipo assim, não é só o Lucas que tá triste, é o Brasil, todo mundo odeia o Corinthians. Exato, é um sentimento comum. Sociedade, pensa assim. Não é? Tipo, então não tem muito essa. E se você quiser saber o que a gente acha do Brasileirão, inclusive, última prorrogação, tivemos participação especial do Lozecan, do Gecko Gear, que voltou com seu podcast do Gecko. Se quiser escutar o que a gente falou lá, falamos de Grêmio, falamos de Brasileirão e tudo, escute Prorrogação Deluxe. Última prorrogação, Groningen. Puta que pariu, foi esse nome mesmo. Foi caralho. Esse nome mesmo. Groningen. É melhor do que estrupador de porco, né? O quê? Bem melhor que estrupador de porco. Bem melhor que estrupador de porco, né? Eu não vou perguntar. Nem pergunta, Arthur. Esquece. Só esquece. É, que depois, e pior, depois de estrupador de porco virou Alemães Catices. É, porque a gente teve que mudar o nome, né? Você acha que a gente é retardado? Você acha que o sabonete de motel que virou pedra de crack saiu da onde? Ah, não, isso o Eiro Marques já virou rei do tráfico na net, velho. Isso não é segredo. Você não tem ideia. Você não tem ideia da batalha contra as lesmas, né? A vida de cagança do Crive. né? Todas essas coisas que acontecem. Prorrogação é louco, gente. Não é só futebol, é loucura também. É drogas. Então, se fosse você, eu escutaria a prorrogação. Vale muito a pena. Assim como vale a pena escutar esse podcast inteiro e escutar o que vai vir a seguir, que vai ser o Melhores e Piores. Então, vamos nessa. Vamos embora. Melhores e Piores. Mais um Melhores e Piores. E essa vinheta maravilhosa. Linda, incrível, eu sei, eu adoro. Todo mundo gosta. Quem não gosta da voz do Kraven? Essa voz sensual. Todo mundo gosta da voz do Kraven. Ah, é incrível. Estão sentindo até saudades dessa voz sedosa e maravilhosa do Kraven, que eu tanto amo. Né? Kraven, é nóis, S2. Então vamos embora para mais um Melhores e Piores, onde nós comentamos tudo de melhor e de pior, e de mais ou menos também, por que não, que nós vimos desde as últimas gravações para cá, que por um acaso foi semana passada. Olha só, agradeço a continuidade, 2 podcasts seguidos, uma semana só. Então vamos lá, Arthur, comente Melhores e Piores. Eu vou começar com, obviamente, Life is Strange. Porra, cara, eu comecei com esse jogo no começo do ano. O que saiu agora, episódio 5, muito bom. Não, honestamente, não tão bom quanto o 4. O 4 foi surpreendente, foi do caralho. Mas o jogo vale muito a pena. Diferente do Telltale Games, ele é muito mais humano. Porque não. Eles são personagens bem mais realistas que o Telltale Games, que é uma coisa mais fantasiosa ou mais dramática. Não, a experiência foi muito boa. E realmente, o jogo é um jogo que não teve um orçamento muito grande, não tem o melhor gráfico de todos. Ele compensa tudo isso com uma dublagem fenomenal. As interpretações dos personagens são muito boas. As escolhas são muito boas. 40, muitas escolhas realmente bem diferentes. Uma coisa que não agradou muita gente, o jogo tem 3 finais. Para a quantidade de escolhas que você faz, muita coisa fica em aberto. As pessoas não sabem muito bem em onde são alguns personagens, em um dos finais. Tudo bem, faz parte. O final não é perfeito, mas o jogo, para mim, de longe, foi um dos melhores entretenimentos que eu tive no ano. Eu me importo muito mais com o personagem Life is Strange do que me importo com a Ellie de Last of Us. Então, cara, o jogo pra mim vale a pena. O jogo é muito bom. Se você gosta de um jogo com uma narrativa e uma história interessante, você vai curtir. Olha só, bem bacana. E o outro? O outro, eu tô agora mesmo nele, perdendo minha sanidade mental. Acabou de sair a nova expansão de Binds of Isaac, Rebirth, Afterbirth. Já é um jogo indie, aqueles jogos que cada vez que se joga, o jogo é diferente. O jogo ele é randomizado, divertido pra caralho, difícil, recompensante. Eu tenho umas 60 horas desse jogo, ainda nem liberei todos os itens do jogo. Porra, bem legal. E agora com a expansão, eu nunca vou liberar toda a porra desses itens, mas tô me divertindo pra caralho. Olha só, muito louco. Carlos, o que você tem pra gente hoje? Eu tenho 2 filmes, meio cultos até. Os dois foram indicações de professor da faculdade. Mas os dois são bons. O primeiro, Coco antes de Chanel. Contando a história da Coco Chanel antes de ela se tornar famosa. Toda a passagem dela da vida dela anterior. Ela se tornar uma grande alfaiata. Alfaiate. É alfaiate, né? Mas faz assim. Não sei se é feminino de alfaiate. Não, alfaiate. E conta toda a parte histórica antes dela e até ela chegar em Paris. Aí depois de Paris, o pessoal normalmente com essa história, que ela começa a trabalhar junto com outros grandes famosos costureiros e modifica toda a moda que a gente conhece até hoje no mundo. Então, é um filme que, tipo assim, tanto pra mulher, demonstra como a Coco era uma mulher muito forte, muito persistente, muito. Realmente, ela esse negócio de feminismo, ficar outro neném e tudo mais e tal. Ali a gente consegue demonstrar como é que uma mulher forte tem que se portar e como é que ela trabalha. Tipo, é realmente muito interessante ver o filme. O segundo filme, Hacking para um Sonho, ou Hacking for a Dream. Oi, você é velho. Isso é muito velho, entendeu? Eu vi esses dias quase. Mas eu vi esses dias com novamente o filme, já tinha visto ele há muito tempo, como vocês falaram, é um filme velho. Mas eu vi com outra conotação dessa vez, uma conotação mais estética, fotográfica e tudo mais. Mas é um filme que vale super a pena acompanhar, tipo, tem diversas nuances, é tudo voltado dentro de um núcleo pequeno, não vou dizer familiar, mas um núcleo pequeno de 4 personagens. E é como eles abraçam diversos vícios e por, de, a diferença do porquê eles abraçam esses vícios e as derrocadas que eles tomam, entendeu? O filme vale super a pena. Eu conheci várias pessoas que nunca tinham visto o filme, né? Então, principalmente aquele filme que você gosta de meio psicológico, pesado e tudo mais, assim, não é tão absurdo assim quanto as pessoas falam, mas é bem impactante se você tiver alguém na família que tenha tomado um caminho parecido. Então, tipo, vale super a pena o filme. Enquadramento do filme é ótimo, a direção do filme é incrível. A estética do filme eu acho que poderia ter sido um pouco mais forte do que ele é, mas é bem legal de se acompanhar. Sim. Eu vou falar os meus de hoje, e o meu primeiro é uma série de TV que a gente chegou a comentar aqui quando a gente falou dos prêmios do Emmy, né, que foi How to Get Away with Murder, ou Como Se Safar de um Assassinato. Tradução livre. Ou Como Amanda Davis Roubou o Grammy. Exato. A série, ela tem um conceito simples, né? Ela vai falar dessa professora de direito e advogada que vai ensinar direito em uma sala da universidade, e ela chama a aula dela de How to Get Away with Murder, porque ela tem... Como Se Safar de um Assassinato. Como Se Safar de um Assassinato, né? Em que ela basicamente trata a aula dela da seguinte forma: qual é a melhor forma de você aprender a ser um advogado de defesa, né? Que ela, isso que ela é, um... Defesa criminal, sim. Né? Que... Qual que é a melhor forma pra ela, segundo ela? É você literalmente lidar com casos reais. E ela pega casos que, às vezes, ela própria tá trabalhando, que estão acontecendo, e coloca a sala pra estudar esse caso direto, né? A história vai se focar na viola. Resumindo, ela tá pegando gente trabalhando de graça pra ela, pra não ter que pagar. Sim, e os alunos estão aprendendo pra caralho, né? Estudando um caso real, né? Tipo, o que tá acontecendo, né? Estudando uma tese de defesa real, tá ligado? Que pode sim ser aplicada, né? Tipo, é louco, é legal. E ela tem meio que esse conceito de prêmio, né? Que ela dá um troféu pros melhores alunos, né? E eles têm o direito de estar... Um troféu, só pra um aluno. Pra um aluno. Mas quatro, e com exceção de um nessa série, no caso da série, podem estar acompanhando diretamente o trabalho dela, né? Tipo, como estágio. Um estágio, praticamente, né? E a história basicamente vai se focar na Viola Davis e nesses alunos que estão acompanhando ela, né? E o interessante da história, e acho que isso é a premissa básica, né? É de que ela se trata de uma advogada que trata basicamente de livrar pessoas acusadas de cometer crimes que 99% da série são assassinatos. E enquanto esses alunos estão tentando resolver o problema de se safar de um assassinato. Isso é a primeira cena da série, tá? Tipo, eles estão fugindo disso. Tem um caso que até que eu lembro bastante, bem particular, que é do cara que matou a antiga esposa. Isso. Pra depois fugir pra outra cidade. E como eles trabalham esse caso, tipo... Ah, o cara tem que assumir que ele realmente matou pra depois... Eu não coloquei quanto quando spoiler rápido, mas é um episódio só. E, tipo, você tem... Nesse caso, você principalmente tem a noção de como é que você tem que... Como o jogo de tribunal é um jogo muito pesado. De vez em quando você tem que defender um cara que realmente é culpado, mas ele... De alguma outra coisa, mas ele não é culpado do que ele tá fazendo agora, ou algo parecido, entendeu? Tipo, isso... É bem interessante isso. Isso que é muito louco, porque... Ela realmente mostra casos, tipo assim, olha só, esse cara é culpado. E, tipo, ela briga com os clientes, tipo, olha só, eu sei que você matou, só me fala que você matou e eu posso impedir que você seja preso por isso, tá ligado? Isso é muito, tipo, é legal, porque é uma série de advogados que não tomam o lado certo, saca? E tem toda a questão dos jovens que estão seguindo, essa fato de... Gente, legal não é nem isso, estão pegando a parte mais legal. Mas legal que tem... Começa... Com os quatro estudantes que mataram alguém. Mostra o futuro da série. Na primeira cena da série, no futuro, esses quatro estagiários mataram alguém. Eles estão vendo como eles vão esconder o corpo, como eles, o que eles vão fazer, como eles vão se livrar. E a série vai juntando os dois pontos até se descobrir quem que eles mataram, por quê e como eles vão fazer, o que eles vão fazer. Sim. Pra tentar se safar disso. Esse é o louco da série. O mais louco, mas é isso que eu ia falar. O mais legal de tudo é o fato de que a série vai tratar de casos de assassinato, sendo que a própria trama dos personagens é envolvida dentro de um assassinato, tá ligado? Isso é muito louco, é bem legal. O problema são algumas atuações, tem alguns atores bem fracos, tá ligado? Protagonista insuportável. É, eu não tenho nem tanto problema com ele, o menininho do Harry Potter, né? É, vocês não lembram dele? Ele tava na Grifinória, esse neguinho. Tava? Estava. Hã? Ele era da Grifinória. Tá, isso eu não lembrava. Não lembrava nem tinha negro em Harry Potter. É sério, é sério. Ah, é sério. Ele só aparece no primeiro, que era com o Sapau Seletor. É, tipo isso. Ele não aparece mais nenhum. É, tipo isso, acho que é isso. Você vê como cresceu na carreira. Tá alto pra caralho. É, as personagens femininas são bem fracas. Tipo, com exceção da Viola Davis, ela é foda. É, e um dos melhores... Um dos melhores personagens... Chata que é aquela lá que é meio certinha, que tem aquela cara de... de anciã, cara de velho. É muito chato. Tinha pra ficar dando pro cara lá que trabalha lá. Um dos melhores personagens são o viado, o maluco doidão, que é o postra pouco, que ele é tão legal, tá ligado? É, e eu gostava do marido da Viola, né? E então é isso, é... How to Get Away with Murder. É uma série muito legal. A Viola Davis é uma atriz fenomenal. Eu acho que vale a pena se assistir. É uma série muito interessante, mas tem seus probleminhas aqui. Tem lá suas obviedades pra uma série de assassinato, tá ligado? Atuações nem tão interessantes, assim. Obviedades nem tanto, tipo, não dá pra você saber realmente o que aconteceu, tipo... Logo de cara, esse tipo de coisa não tem. Mas algumas coisinhas que você vai descobrindo. Tipo, ele te dá informações e você já cata, assim... É, mas é legal. Problemas, alguns exageros, que depois... Eu não vou falar porque o pessoal aqui ainda não terminou, né? É... Tipo, ainda tá terminando a segunda temporada, não terminou de lançar, mas tipo, eu já terminei a primeira, né, inteira. Então assim, é legal, vale a pena, eu acho que vocês deveriam assistir. É, e o segundo... Ah, perdão, antes, eu vou esquecer, desculpa interromper, Lucas, só um rápido. Gente, pra quem gosta de cinema e gosta de filme bom, o Cinemark tem o Cinecult, que ele faz 3 sessões por semana de um filme antigo, um filme clássico, e vai ter essa semana um dos meus filmes favoritos, era meu filme favorito até esse ano, que é Um Sonho de Liberdade. Vai ter dia 7, 8 e 11 de novembro. Quem não viu esse filme, vocês não vão ter outra chance de ver no cinema. E é um filme que vocês vão lembrar o resto da vida. Não, o filme tem na Netflix, mas vale a pena. Fenomenal, mas ver no cinema, sabe? É diferente. Não percam essa oportunidade. Sim, muito e legal. E tava passando essa semana, tava passando Tubarão. É, mas Tubarão... Ah, mas é a revolução do cinema, né, cara? É, a revolução do cinema não planejada, né? O filme ficou bom porque ele errou tudo o que ele queria fazer. Ah, cara, o que importa é a revolução. É... Que importa dar certo dando errado. Exato, importa acertar dando. Caralho, que foda. É, e o meu, bem, meu segundo melhores é um disco que tá tocando aqui agora, né? Que é um disco do Bugarins, que é uma banda brasileira, veja só. Que é uma banda mais pra uma dupla que tem uma banda que é uma banda de rock psicodélico. Isso mesmo, a banda brasileira de rock psicodélico que lançou um disco nesse dia 30, que eu recomendo a todos vocês que escutem, é claro, que chega a ser surpreendente a qualidade. O primeiro disco dele já tinha sido bom, o Plantas que Curam, de 2013, e eu me surpreendo com a forma com a qual eles conseguem ser tão criativos e tão dentro desse gênero. Assim, a psicodelia tá dentro da música deles de forma... primordial, assim, tem todo... levemente fumada. E levemente fumada, claro. Você tá escutando aí, você já tá sentindo, né? Não, eu juro que eu... Oh, isso me lembra minha infância, velho. Caralho, você fumava com 15, com 5 anos de leque, porra. Sim. Não, velho, fumava porque tava no colégio, início de faculdade, já é anos atrás, sabe? Sim, eles têm essa parada da guitarra rítmica, tá ligado? Que é... levemente ácida, né? É toda essa coisa. E eles conseguem... O brasileiro tem essa coisa, tem um pouco da brasilidade. Principalmente você vai ouvir a bateria, você vai entender um pouco ali, né? Tem essa brasilidade, tem esse ritmo, eles conseguem trazer. Eu acho o vocal muito bonito, de uma suavidade tão grande, tá ligado? É que é do... Acho que é do Fernando, se eu não me engano, que é o vocalista. É, não tenho certeza. E eles são uma banda que eles são tão bons no que eles fazem. Eles fazem música de uma forma tão bem feita. É difícil você ver no Brasil alguém que pega um gênero tão diferente, que é o rock psicodélico, né? Não é tão próximo ao Brasil, né? E dá uma cara própria e fazer com que o português se encaixe tão bem com esse ritmo, que é um ritmo que se adequa muito melhor ao inglês, mas que eles fazem funcionar pro português, que eles ganharam uma grande repercussão fora do Brasil, é claro, né? Porque no Brasil, foda-se, né? É, eles já fizeram um turnê na Europa, famoso pra caralho. E inclusive, esse álbum eles gravaram na Espanha. Eles não gravaram nem aqui. É, e a Espanha e a Itália, que e Portugal, que tem um grande movimento de psicodélico e progressivo, né? É, e também fica mais perto de Amsterdã. É engraçado. Não, mas é porque esses três países, eles têm um grande movimento do rock psicodélico e do progressivo. É, inclusive, uma das melhores bandas de progressivo pra mim da atualidade vem da Itália, que é o FEM, Prog Band. Então, assim, foi legal. Pra quem pergunta, pra mim, muita gente pergunta, bandas brasileiras que você gosta, bandas brasileiras que você curte, Bulgarians é uma banda excelente, vale muito a pena escutar, um disco excepcional, eu acho que tá aí entre os que eu mais gostei desse ano, não top 10, mas tipo, tá entre os 30 melhores aí do que eu escutei, e ó, é bastante coisa pra mim, viu? Tá entre os 30 melhores, leve em consideração que essa última semana eu escutei 20 álbuns. Então é isso, vamos embora, melhores e piores, segue o bonde. Psicodelia, é isso. Loucura. É chapa, que nem o Arthur falou, né? Todo mundo. Nossos ouvintes já estão aproveitando seu crack que receberam. Né? Eu viajei uns 10 anos passados e voltei pra 5 anos no futuro. Bem isso, né, cara? Bem, mais um Gasp Show. Espero que vocês tenham gostado. Muita loucura. Cara, agora eu entendo. O maluco que escreveu aquele comentário pra gente tava ouvindo essa música e tomando a pedra de caco zero marcha. Bem, então é isso. Espero que todos tenham gostado. Mais um guest show. Alegria, felicidade. Nenhum integrante ofendeu a namorada dos outros. Então é isso. Quero agradecer. Arthur, obrigado. Fez uma pausa pra cagar, ninguém viu. Né? Mas até que você tinha caído, nem vem. Ninguém percebeu. Corte bruto. Ainda bem, senão eu ia morrer. Corte bruto no meio do cast. Pô, você devia ter avisado antes, pô, preciso cagar. Não, eu só me toquei que eu precisava quando você tinha caído. O negócio veio descendo literalmente. Bem, então é isso. Obrigado. Beijo. Tchau. Falou, né, galera?